estão pensando que já era outra coisa, não é verdade? É, eu e o Sombra. Eu pensei que era só futebol. Eu e o Sombra. Futebol vamos... é um entretenimento. Eu isso. e o Sombra vamos ler mas as notícias de hoje. É. Você viu que o Cunha defende manter aquela, o veto lá na Dilma, né? É muito boletim. Vamos falar de futebol, que é isso? Calma, vovó. Eu gostaria de comunicar a vocês que hoje o Estádio 97 passa a se transformar num programa que fala de política, economia a gente cultura. Precisa de... Ah, tudo nós, bem, nós precisamos mesmo. Discutir não, isso. Não, vamos falar. E o tempo, né? O dólar subiu. O estádio chegou a primavera. Sim. Entrou esse a primavera, começou né, a primavera velho? Hoje. Os seus covardes. É, vamos falar de futebol. Depois, vai falar com o Mano lá fora. Ontem eu pensei que ia nevar. Boa tarde. E aí, seu Bento? Tudo bem? Meu Deus, fala de nós, seu Bento. Bonito, viu? Fala de nós, seu Bento. Tô começando chorando. A ficar nojento pra cacete. Olha, você viu, Jojo? O Bento tava com medo que ia cair. Agora tá chorando. Voltou a essa. Falei, vovó. Fica tranquila, vovó. Ô, velho, você falou que ia cair o time. Hoje falou. Você. Falou, não. Domênico, falou ou não falou? Tava com medo. Falou sim. E hoje, seu Bento, fala de nós estamos no G4, em terceiro, um pouco. Nós? Ó, nós que portugueses dos esportes. Ah, é? Boa. Tem que subir. Uma vitória, velho. Olha que legal. Olha, vai vazar. Vai acontecer o seguinte: pode escrever. Escreve e me cobra. A portuguesa sobe pra segunda e o Fluminense cai pra segunda. Vai ter meu Deus do céu. Vai ver só. Ó, falar da portuguesa na manchete do Palmeiras dá azar, viu? Ô, Domênico. Ô, vovó, respeita nós. Não, vovó. Não. Tô brincando. O Palmeiras jogou muito no sábado, hein? Jogando muito. Gabriel Jesus. Mas é o seguinte, hein? Lucas, Rabinho. O Thiago Santos também joga, viu? Contra quem foi? Grêmio, né? Grêmio. Grêmio é freguês. Grêmio? É. Galinha, peraí. Vocês pegaram o Mortal? Viajando, segundo vai. Do Sul. Galinha é a senhora que gosta de um... Juiz! O Mano voltou com tudo, hein, mano? O Palmeiras ganha do Fluminense porque o Fluminense jogou mal. A ganha do Grêmio porque tá desfalcado. Nunca ganha porque ganha. Mas não tem mérito não. Tava desfalcado. Próxima o Grêmio tá sem o Galhardo, seu Jeromel, seu Juliano. Ah, aí nossa, é um problema olha... deles, mano. Passamos tem o Paulo Nunes de Jardel. Nós passamos o carro. O viaja hoje, hein, pra Porto Alegre. Agora é o bicho pega. É, o Dudu e o Felipe Gabriel estão de volta. Não joga. Hã? Acho que joga. Ah, não, Copa do Brasil pode. Joga. Copa do Brasil pode. É. Acho que joga. Não pode jogar contra o São Paulo ainda. Exatamente. Né? Mas tá na reserva, né, seu bem. Reserva. Aí. Mas vamos lá. Vamos ganhar do Inter lá pra vocês. Que não vai ter nem o Eduardo Chacha e nem o... O D'Alexandro. E o Thiago Santos também. Não joga, né? Jogou já pelo América. O que eu vinha cobrando muito aqui no ar era que o Palmeiras tinha uma inconstância durante o jogo, né? Além da inconstância durante o campeonato, que se sobe e desce, ganha uma, perde outra. O problema era a inconstância de... numa partida de futebol. Primeiro tempo joga ruim, segundo tempo joga muito bom. Né? Aquela coisa, primeiro tempo digno de um primeiro tempo de time que tá pra cair e o segundo tempo digno de time que tá pra ser campeão. Só que contra o Grêmio, cara, o Palmeiras fez uma grande partida os dois tempos. Mereceu a vitória. Criou muita chance. Perdeu gol cara a cara. Jogou muito. Destaque pro nosso lateral Lucas, que tá jogando uma barbaridade. Que tá jogando Lucas como é cruza bonito, viu? Tá cruzando certinho, tá tudo certinho. Você gosta, né, velho, que cruza. Né? Muito bem. Respeito. E olha, vou dizer uma coisa pra você. O Gabriel Menino Jesus, ele tá jogando muito. Então ele pode não ter feito gol, mas ele tá jogando muito. Domênico. Muito. Domênico. É um menino que em curto prazo estará aí jogando na seleção brasileira. E o Palmeiras tem que tentar segurar ele pelo menos uns 2-3 anos aí. Seleção Olímpica. Vai ser difícil, mano. Seleção Olímpica, ele deve ser titular, né, Domênico? Olimpíada aqui no Brasil. Eu acho que deveria ser. Domênico Neymar na frente. Ó, já deveriam convocar ele pra essa seleção principal aí. Domênico, deixa ele no Verdão. Domênico. Tá, tudo bem. Domênico, o que aconteceu? O que aconteceu? Se eu não me engano, eu não sei se ele foi convocado também na mesma época que o Luciano. Acho que não, porque ele é mais jovem. Não foi, não. Porque o Luciano é um pouco mais jovem. Ele é 17, né, mano? Mas é um menino que tem futuro sim, velho. 18 anos jogando muito. O Luciano foi o Pan-Americano, não foi? Ele tava convocado pra seleção olímpica quando ele se machucou. É 20, também. Né? Ai, então, é 20 anos. E o entrosamento dele com o Barrios é uma coisa muito legal. E com o Robinho também, viu? E com o Robinho e com o Dudu quando o Dudu tava jogando. Olha que eu tô feliz, viu? Quem é que substitui tá substituindo o volante lá que se machucou? Thiago Santos. Thiago, jogando o jogador. Então é isso? É essa peça que faltava? É isso? Eu acho que sim, e o Portuga realmente tinha razão, porque o Gabriel fazia muita falta. O Thiago vem fazendo essa função muito bem. Podem assistir os jogos aí, me cobrem se eu tô errado. O Thiago vem, ele não é o Gabriel. Ele não joga como o Gabriel. Mas ele é um cara que tá compondo do jeito que o Gabriel compunha. Ele e acer- não chega e, na e frente. Acertou. Ele acerta atrás, mas não chega na frente, entendeu? É, ele rouba a bola. O Gabriel não. Lado, o Gabriel, né? ele jogava muito bem pra marcar e saía com a bola e às vezes fazia gol. E ainda cobria os laterais que subiam. Agora, o Thiago é aquele cara que cobre as laterais, ele marca, ele rouba a bola, joga pro cara que tá do lado e vamos que vamos. Ele rouba pelo tudo menos que é isso bola, acertou. Impressionante, viu? Isso acertou. E ele o Palmeiras vai com tudo tentando essa quarta vaga. E olha, estamos a 4 pontos do Grêmio, hein? E eu falei aqui que nós podíamos chegar a 4 pontos do Grêmio. Podemos chegar na terceira posição. Ah. Tudo bem que o próximo jogo do Campeonato Brasileiro é um jogo bem difícil. Quem? É o São Paulo no Morumbi. É um clássico do futebol brasileiro. É um time... O famoso choque rei, não é? É, exatamente. Choque rei. É um jogo... Meu Deus! É um jogo... Choque rei! Esse jogo é aquele jogo dos 6 pontos que mas falam. Mas vai ganhar, 2-0. Porque o São Paulo tem 2 pontos atrás do Palmeiras e é o jogo que o São Paulo ganhando vai passar 1 ponto na frente do Palmeiras. O empate é bom Palmeiras, porém... Não, o empate é bom Palmeiras. Porém, o Flamengo ganhando, ele vai ficar 1 ponto do Palmeiras. Né? Mas o empate não é horrível, não. Não, não é horrível, fora de casa, né? Mas, ó, estatística, a não ser quantos anos que não ganha lá no Morumbi. É, e tem o Sombra negócio, tem razão, né, vai dar Palmeiras, bem que ele falou. É, né? O Sombra sempre fala dessas estatísticas, tá na hora de não ganhar lá, viu? A última vez que o Palmeiras ganhou no Morumbi foi aquele gol do Alex de... Aquele gol que o Alex não é aquele lá? Nossa! A última vez? Foi. A última vez, 2001, hein? 2001 e 2002. Caraca, velho. De ganhar do São Paulo lá. O Palmeiras tem campeonatos brasileiros. Nossa! Não. Acho que tudo, hein? Eu não lembro. Porra, então aí. Me ajuda aí. Não. Me ajuda aí. Morumbi, dentro do Morumbi. Me ajuda aí. Dentro do Morumbi. Eu juro que eu não lembro. Tá 11 anos sem ganhar lá. Não é desde 2001? 11 anos. 11 anos? Interessa qual jogo? Morumbi não ganha. Não, lá é difícil, lá pra nós. E o Afrouxa não joga. Tem viu? Dois times aí, velho, que eu vou dizer uma coisa do brasileiro, é que o Palmeiras não leva muita sorte. Um deles é o São Paulo, o outro é o Inter, hein? Eu tô com receio desse jogo. E os próximos jogos, o Palmeiras. Para de chorar, pelo amor de Deus. Não, eu tô gorando, vovó. Os próximos jogos. Vovó, eu não... Palmeiras já falar a verdade não é gorar. É trazer um certo respeito e trazer uma certa concentração pro time. Respeito, Deus. Exatamente. Então, assim... Temos o Inter no meio de semana lá, temos o São Paulo domingo, temos o Inter na quarta de novo. Ixi. É esse o próximo aí. É semana da Vera, né, Dô? A sequência é essa. Essa é a sequência. Okay. E depois o Palmeiras pega o Chapecoense, hein? Aí tem uma sequência aí, teoricamente... Acessível. A gente não vai falar que é fácil, porque o São Paulo pegou 2 jogos fáceis, teoricamente, não ganhou, ganhou 1 ponto. É, eu falei, cuidado, que Santos São Paulo... que tinha ganhado um. Então, agora tem o Chapecoense lá, depois tem acho que o Avaí, Ponte Preta aqui e Avaí lá. E o Fluminense que tava brigando no G4, tem grandes probabilidades de cair. Tá 3 pontos já da zona de rebaixamento. Tá no bolo. Nos últimos 8 jogos... E o Cruzeiro? Oito jogos, o Fluminense ganhou 1 ponto. O que eu te disse, Domenico? E o Esporte, o que eu te disse também? O Esporte também tá pra cair, o Esporte vai despencar. O Falcão apresentar o Esporte. É, mas eu falei cuidado, vai cair. Next Station. Mas o Esporte não cai, Portugal, pra mim. É, mas faz o Fluminense pra mim. Fluminense, mas faz cair. Pra mim, do Fluminense pra baixo... disputa. E o Vasco escapa, Domênico? Fluminense não cai, gente. Fluminense tá na vidinha extra, igual Portugal. O Mário Grosman. O STJD, o Fluminense, o Vasco, ele tem 23. Ele precisa fazer 45, não é isso? A nota de corte? É, eu acho que então, vai ser menos precisa, esse ano. Ele precisaria aqui de 22 pontos em 11 jogos. Dá. Vai ganhar 7. Vai ganhar 7 e empatar 1, né? Ah, vai ganhar 7. Ah, podia trocar o Vasco pelo Fluminense. Dá. Podia os dois, vovô. Dá, só que mano. Podia os dois. O Vasco vai pegar ainda. Esse o São lindo. Paulo... Vai pegar o Palmeiras, Corinthians, vai, Domênico, vai pegar o Corinthians. Do Vasco, elas são decisivas, porque o Vasco ele pega o Flamengo na próxima rodada. Ganha. O Flamengo tem levado azar contra o Vasco. Sim. Depois o Vasco pega 2 adversários diretos aí, que é o caso do Avaí e Chapecoense. Tem que ganhar. O Vasco tem que ganhar. Se ganhar do Avaí e do Chapecoense, a chance do Vasco já encostar ali na beira do poço pra poder escapar, já aumenta muito. Mas não sei, viu, mano? Olha, não sei não, Domênico. Na fase que o Vasco anda, antigamente o Vasco tava jogando bem, criando chances, e a bola não entrava. Agora o Vasco, ele não é que tá jogando muito. Você acredita que escapa? Mas agora a bola tá entrando. Olha, Domênico, você apostaria no Vasco ou no Fluminense caindo? Olha, ainda é mais fácil apostar no Vasco. Mas a matemática aqui muitas vezes não entra em campo. Eu queria os dois, Domênico. Quem cravaria que o Flamengo ganharia 6 seguidas do Campeonato Brasileiro e entrasse no G4? Tomou um coronte. A nota de corte subiu pra 45. Voltou a ser 45? O Palmeiras tem chance de cair ainda, hein? Então, por mais 44, que... né? Por mais, Domenico, vai aparecer falar o que aqui, ó? Por mais que o Vasco hoje, todo mundo aponte como possível rebaixado, eu também acho que matematicamente o Vasco tem grande chance de cair. Mas, Sombra, no futebol a gente não pode duvidar de nada, gente. Quem caiu? Volto a falar aqui, o Flamengo. Acho que o Flamengo, ninguém cravaria que o Flamengo entraria no G4. O Flamengo entrou. Então, com o Vasco, é difícil, é difícil. Mas se o Vasco, numa dessa aí, consegue aí, Domenico Gatto, em 3 jogos, somar 7 pontos, o Vasco mas o Flamengo voltou pro lugar dele ontem. O professor Oswaldo Iola caiu lá, foi um lamentável. Muito bem. 4-1. Continuando com as manchetes do Estádio 97, o oferecimento da Acer, construindo com valor, também da nova linha Honda CG160. Novo design, novo motor, novas emoções. HDI Seguros é de bate-pronto, consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br, seu Bento. Ah, antes, ô Bento, rapidinho, só pra concluir, mandar meu abraço muito carinhoso a todos os radialistas, hoje dia do radialista, parabéns a todos vocês aqui. Parabéns pra você, Domênico, parabéns a todos aí que trabalham nesse vídeo. E dá parabéns também pra minha irmã, que hoje é aniversário da minha irmã. De novo? Dia do radialista? Da Clara? Meu amigo Nico do Rosas me lembrou isso. Que é casada com radialista. Não, meu cunhado é médico. Parabéns, hein, Domênico? E você é o quê? Domênico, parabéns. Eu me inspirei em você, tem a vida inteira. Ele falou que ela falou era casada com radialista, falou que era casada com médico. Seria incesto se você fosse casado com ela. O placar do Estádio 97 informa. Para a ressacada. Parecia que o tricolor tava de ressaca, entendeu? Havaí 1-2. São Paulo 1. Breno. Consegui fazer um placar sem aquela piadinha que o Breno, hein, fez gol, sentiu a partida. Seu Bento, onde você foi arrumar essa porra de Tchan no Havaí, Não entendi, velho. Ordinária! Tchan no Havaí. Tchan no Havaí, velho. Meu, isso aí tava enterrado, hein? Isso aí é tipo tapa na cara, né, seu Bento? Dá uns tapa na cara. Como esquentou esse final de semana, né, velho? Esquentou. Calor, né, velho? Principalmente pro São Paulo. Calor, né? Você viu uma tinha no Rio? Quanto? 40. Não? 40.9. Mas vocês vão deixar esse cara ficar falando do tempo aqui enquanto eles estão uma trolha na manchete? Que vocês falem, deu foco. 40.9 no Rio. E o dólar? Quanto? Tá igual o dólar. Tá quase chegando. Vamos lá, tudo bem? Dólar. Fala da Naba aí. 4, ainda vai ser. Vocês querem o quê? Vocês querem o quê? Ah, o Motinha, do jeito que você vai falar, o próximo confronto agora é o Vasco em Vasco. Ascensão. Vasco em Ascensão. Não, tudo bem, mas tem alguma manchete ou não? Não, perdeu? É isso aí. Então, tá bom. É, muita gente questionando por que o Osório não escalou o Pato, né? Aí, né? E o Osório explicou, falou que tava poupando. Senhor Alexander. 2 jogos importantes do São Paulo, né? Diz que ele tá triste, né? Abalado. É, que ele ficou meio decepcionado com a história da seleção brasileira, que ele não foi chamado e tal, que ele esperava ser chamado. Véi, o Pato salga a Fiorella, que se dane o Brasil, velho. A seleção brasileira é uma porra, mano. É linda, você acha, mano? Ah, bonita, mulher. Ela é bonita, bonita, né? Bonita, hein? Ela faz parte do time JK, velho. E ela é simpática, viu? É? Ela é simpática. Ela faz parte do time das que andam no JK. É cheirosa. O menino marretada gosta da Fiorella. Olha que legal. Ela exala perfume. Contra o Vasco, Ganso, Rogério Ceni, Michel Bastos e Fabiano estão de volta. É, agora... Essa é uma boa notícia. Minha opinião sobre o jogo de ontem, cara, não tem muito o que falar. São Paulo entrou com um time que era pra perder, óbvio. O intuito não é perder, mas a derrota era um caminho extremamente natural. A escalação do São Paulo era aquilo ali, bicho. O que era? Era um Havaí vestido com a camisa do São Paulo. Só que o Havaí tinha mais entrosamento. Era o Havaí contra o Havaí. Meu Deus, né? Então a culpa é do Osório? Mano, eu entendo que tem a sua parcela de culpa no seguinte sentido. Lógico, o elenco do São Paulo como elenco é um elenco deficiente. Agora, eu entendo que esse planejamento feito pelo Osório, aí onde eu acho que pode haver a culpa do Osório, no seguinte, não sei se é verdade ou não, mas por exemplo, Michel Bastos e Luiz Fabiano não jogaram porque tiveram o terceiro cartão amarelo. Agora, teria sido forçado esse terceiro cartão amarelo para folgar contra o Havaí e voltarem contra o Vasco, tá? O Ganso também teria sido poupado nesse jogo para jogar contra o Vasco. Sim. O Pato também Aliás, o Pato não era nem pra ter viajado. O Pato que quis viajar. Sim. Se viajou? Não, não é questão de se viajou. Diz que viajou porque quis. O Osório não queria nem que ele viajasse, mas ele viajou porque quis. Então, o São Paulo contra o Avaí, se realmente, então, foi poupado, foram poupados Ganso, Michel Bastos, Luiz Fabiano e Pato, porque dizem que o São Paulo teve 10 desfalques. O São Paulo não teve 10 desfalques, teve assim, entre aspas. São Paulo, na verdade, ele teve 5 desfalques. 5. Porque os outros desfalques... Sabe aqueles desfalques que você fala, nem titular consagrado... Não vai apostar tudo na Copa do Brasil? Não é preponderante, né? Então, por que eu acho que é um erro de planejamento? Por quê? Porque eu, na minha opinião, entendo que é mais fácil para o São Paulo se classificar através do Campeonato Brasileiro do que pela Copa do Brasil. Eu entendo que se o São Paulo jogasse, em tese, com seu time completo contra o Avaí, seria mais fácil ganhar... Ter mais 3 pontos e manter no G4. Se manter no G4, ganhando do Avaí. Sim. Né, que não é nenhum monstro. Certo. Tá certo? Agora, poupar aí, porque vai pegar o Vasco pela Copa do Brasil. Ué, mas dizem que a diretoria tá querendo um título, né? Então... Porra, meu, desculpa, bicho. Tá querendo um título? Ô, meu, garante que você já tem na mão. Você é campeão da Copa do Brasil. Olha, muito imprevisível, cara. É... Não, no mata-mata, garante, né? Você tá na bem frente difícil. No brasileiro? No mata-mata. Que você vai fazer isso? Eu não vou... E o São Paulo, é, dentro dos que pode chegar finalista, eu acho que o São Paulo não está entre os favoritos. E outra coisa. Tá longe. O São Paulo. Se o São Paulo passar pelo Vasco da Gama, porque aí o Vasco vai vir babando, e o maior temor agora do São Paulo não é o próprio Vasco, é o próprio São Paulo. Sim. Né? Porque o São Paulo tem extrema dificuldade agora quando pega aí adversários que jogam retrancados no Morumbi. Tem demonstrado. Fazer adversário em casa. Tem que fazer adversário em casa, não. Fazer resultado. Resultado em casa. É. Então o que acontece? Vamos supor, o São Paulo passa pelo Vasco e o Santos naturalmente deve passar pelo Figueirense. Mas o São Paulo, ele vai ter que jogar tanta bola, mas tanto futebol. São Paulo vai ter que jogar o futebol que não jogou nos últimos 6 anos pra passar pelo Santos, pra tentar ainda chegar numa final, pra tentar ser campeão da Copa do Brasil. Então, olha, eu não sei, eu acho um puta erro. Mas devem ter feito essa opção. Eu sou... É, mas será que o Osório tá recebendo ordem? Fala, vamos dar prioridade. O Osório chamou pra ele. O planejamento é dele, Mota. O Osório chamou pra ele a história. Então, assim, eu sou um defensor dos princípios do Osório, de futebol, do rodízio, de tentar achar novas posições dentro do campo, de futebol ofensivo. Quanto a isso, tudo bem. Agora... E eu, sinceramente, não vi com bons olhos essa história do planejamento aí, de poupar contra o Avaí. Eu acho uma besteira poupar qualquer um. Mas aí depende, qualquer time, qualquer campeonato. Mas, ô, Mota, eu também sou contra poupar jogador por poupar. Mas, ô, Sombra, hoje todos os times grandes, eles fazem avaliações aí dos atletas, inclusive com detecção do ácido lático no corpo. Sim. O ácido lático é aquele ácido que o corpo acaba soltando, o músculo acaba soltando, quando você treina de uma maneira intensa. Sim. Na musculação você também tem esse tipo de atividade, você acaba meio que soltando esse ácido e faz... Tem condição de jogo ou não? Não, esse ácido, Mota, ele é... Como eu posso explicar de uma maneira... Não, ele te deixa mais suscetível à lesão. Não, não é isso, Portugal. Suscetível, isso. Você treina de maneira intensa, por exemplo, uma musculação, quando você faz um esforço físico muito grande, o músculo é natural que ele contrai, tá certo? Relaxa, ele contrai e relaxa. Isso daí cria microfissuras. Isso daí acaba liberando esse ácido, tá certo? O jogador de futebol, por ter um treino intenso, por ser um negócio desgastante, durante as partidas principalmente, o cara acaba exigindo demais do corpo. E os clubes, eles fazem essa avaliação aí pra saber se o jogador tá apto ou não, tá certo? Pra entrar em campo. O Pato, não é que ele não tava apto, ele poderia até estar. Mas quando você tem um nível desse ácido muito elevado, você pode, talvez, aí tá colocando o jogador em uma situação de risco. Uma situação em que ele pode se desgastar e se lesionar. Claro que ele pode se lesionar, mesmo tendo, talvez, o aval médico aí, esse exame não ter detectado um nível tão alto desse ácido. Mas vai saber se o Pato, Sombra, ele não tava, talvez, mano, sendo poupado. Mas não é só questão do Pato. Não. O que eu entendi é que eles pouparam todos. Mas é que tá, Sombra, muitas vezes aí o Osório, ele pode ter avaliado da seguinte forma. Fala, eu tenho hoje os jogadores, igual quando você vai jogar lá Master League no videogame, você vê lá a barrinha de estamina do boneco. Quando ele tá, por exemplo, com a barrinha lá no fim, você até põe em campo, mas o cara não vai render o suficiente. E muitas vezes um encontrão, quando o cara tá com a barrinha de estamina lá embaixo, qualquer encostão que ele toma, ele pode se machucar. Bom, o jogador não funciona de maneira diferente. Pode ter sido isso. Não tô defendendo o Osório. Domingo... Mas pode ter ocorrido isso. Dentro desse planejamento que foi feito, o São Paulo agora puxou uma bronca danada que tem a obrigação, mas de ganhar e bem do Vasco da Gama. E pior, mas agora jogou uma responsabilidade monstro de ganhar do Palmeiras. Você sabe por quê? Porque se perder do Palmeiras, é como se estivesse dando tchau para a possibilidade de classificação pelo Campeonato Brasileiro. Em vez de duas portas, só vai ter uma. Por quê? Eu tava conversando hoje de manhã aqui na rádio com alguns São Paulinos, gente. Os três pontos que você joga contra o Palmeiras são os três mesmos pontos do Avaí. Qual é o São Paulo ganhando do Avaí? Ele tava na frente do Palmeiras. Quais são os três pontos mais fáceis de ganhar? Contra o Avaí ou contra o Palmeiras? Avaí, sim. Mesmo jogando fora. Será que ninguém pensou nisso? Se perder pro Palmeiras, tchau G4. O Palmeiras abriria 5 pontos. 5 pontos. Sem contar os outros que ainda estão na disputa, como Flamengo, Santos, Inter e blá blá blá. Sem contar esse. A questão moral de perder no clássico em casa. E sem contar a possibilidade de você perder moral, né? E mais, meu, o São Paulo tá distante de ter um time. Tá distante de ter um time pra ganhar do Santos. São Paulo vencendo o maior freguês do Santos. Vencendo o puta freguês do Santos. Os caras, se eles acreditam aí que o melhor é apostar na Copa do Brasil, tudo bem, beleza. Que tentem. Sim. É. Muito louco. Ô, Narigudo, vamos falar da BV Financeira, Narigudo? Olha só, amigão, vamos falar da BV Financeira. E olha aí. Você que está pensando em comprar ou trocar seu carro, a sua moto, seu caminhão, é só acessar o meucarronovo.com.br, o portal de veículos da BV Financeira, e consulte as milhares de ofertas disponíveis. Através do site, é possível comparar preços, avaliar o seu veículo e encontrar o melhor negócio para aquele modelo que você está procurando. E o melhor, amigão, tudo isso sem precisar sair de casa. E para financiar sua compra, você já sabe, conte com as condições especiais da BV. É só ligar 3003-7888, 3003-7888. E com a BV, você sempre pode mais. BV, bons negócios. Pra você, Zombinha! É isso mesmo, mano! Agora vamos falar da... Olá, mano! Mano, opa, que gosta de um sabor morango. Eu gosto. Burrito também. Gosto. O negócio é o seguinte, lógico, produtos flavorizados, pra vocês que não sabem, pra vocês que são leigos, são produtos que têm aroma e cheiro. Certo? Eu vou te falar, semana passada... Aroma e falar, cheiro. Só falar um negócio com uma... O cheiro de morango é bacana, né? Intimidade nossa. O gosto semana passada, com esse burrito, aí sabe o que ele falou pra mim? Lá na garagem? Para, porque hoje a gente tá cheio de teste de bafômetro por aí. Ah, é? Pelo contrário, inclusive o Benji aqui tá na propaganda de olha hoje. Olha só, é. Ó, mesmo, você que tá bem, sempre na noite e não quer que ela termine jamais, amigão. Fica uma baita dica pra você, hein? Pra não perder o melhor da festa, pra não perder o melhor da balada, tenha sempre com você camisinha Zola. É isso aí, amigão. A marca acaba de lançar a linha Drinks, tá certo? A linha Drinks. Liga só. Com os produtos Ola Morrito e Ola Energético. O Benjamin que falou, pô, a minha bisnaga não funciona mais. Benjamin, encapa com a Ola Energético, velho. É isso aí, velho. Dá um up na manjuba, Benjamin. Camisinha com sabor e com cheiro dos drinks mais pedidos. Tem que ser a Ola, né? É ou não é? Sabe como é que é, né, Domênico Gato? Pra cada pegação, um novo brinde, velho. Aproveita na balada, pega e fala, ô gatinho, aceita o energético? Você vai falar assim, você encapa a bisnaga lá e mostra pra ela. Fala, tá aqui, ó, Ola Energético. Ê, motinha, Ola, viva a pegação. Muito bem. Mano, isso é bacana. Ó, não tem como não dar uma pegada depois dessa. Grande Marreta, Marreta, ó. O ouvinte que ligar aqui no Estádio 97 disser o seguinte, Ola, viva a pegação. Ele ganha um kit muito louco da Ola. Marretou muito. Estádio 97, lógico, oferecimento. Ah, programa bom de emergente. Ah, Marreta, maravilhoso. Estádio 97, oferecimento de Engove. Passou a bater quanto? Três por noite. Na viagem, quanto foi? Três por noite. Mas foi um fim de semana? Não, três dias, nove? É, sexta, nossa, sábado e domingo. Sábado e domingo, nove. Olha aí. Nossa. Fazer o que se eu sou fértil, velho? Fazer o que se eu sou fértil? Fértil é uma outra coisa. É o garoto adubo, ele é fértil. Eu sou fértil e sou viril. O cara pode ser fértil, mas não ser erétil? É. Ah, mais nada. O cara que é fértil. Disfunção é erétil. Quer dizer que a bomba tá dando resultado, mano. Eu falaria. Lógico, RG, é que meu nível de testosterona ele é muito alto no organismo. Sim. Então, velho, o bagulho nunca nega fogo. Pode ser que com 50, 60... Qual a sua predileta que você usa aí? A ola... Tá morrido? Qual a tua ola? Tá me dando uma água na boca, viu, mano? Essa ola energética é bacana, velho. É bacana? Você experimentou? Você já tem a Domênica. Ô, mano, não fala de comida perto de gordo, pelo amor de Deus. Vai dando uma loucura. É mesmo, vamos lá. Ah, vou imaginando. Estádio 97, oferecimento de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Ai, mano. Se persistir os sintomas, o médico deverá ser consultado. Se medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue. Também é ser construindo com valor. E teve mais jogo ontem. Você esqueceu, você esqueceu. O quê? Ah, tem que tocar o telefone pro primeiro ouvinte. Não, você parece que faz tempo. Tem umas manchetinhas aí. Parece que não faz tempo. Não, tem umas coisas aí. Tem mais. Umas coisas aí, né? Pô, cacete. Placar do Estádio 97 informa. Jogo de manhã, lá na arena. Calor, hein? Certeza que esse calor às 11 da manhã foi pra ajudar o Corinthians. Corinthians 2, Santos 0. E roubaram o peixe, mano. Na verdade, eu tô em dúvida aqui, RG. Quem é pior, o Zeca ou o David Braz? Foi prejudicado ou foi ajudado o Santos? Eu acho que foi reforço, hein, pro peixe, hein? Coringão, eu só não entendi onde roubaram o peixe. Roubaram onde? Ah, mas viraram os caras. Retiraram os caras. Pô, não entende piada. É que diz que teve uma confusão, né? Mas o árbitro falou, pô, eu não sou louco, eu sei o que eu tô fazendo. Expulsaram errado, mas acabou sendo certo. Acabou sendo certo. Só aí, RG. Tem essa, não. O Santos foi lá, não jogou nada, mereceu perder e tchau. O Corinthians espancou o Santos, velho. Foi mesmo. Espancou, né, mano? Sim. Primeiro tempo, RG, era pra ter virado 5. Eu não vou discutir com você, porque eu não... Não dá, né? Não, eu não assisti o jogo. Ah, tá. Mas o que eu li e o que eu ouvi é de que foi um resultado perfeito pro Corinthians, não teve problema nenhum, o pênalti, sério, foi indiscutível, cara, o Zeca sentou a porrada lá no... Ele falou, né? Wagner Love. Bati mesmo. Alô, Xirinho. Então, quer dizer, foi justo. E pra me consolar, eu fico com o resultado do primeiro turno, você fica com o resultado do segundo e tá tudo certo. Então, estamos conversando. Estamos bom para nós. Parabéns, mereceu. Tô sendo simplista demais. Mereceu, não posso falar porque não vi o jogo, não acompanhei, mas pelo que ouvi, tá tudo certo. O Santos não jogou nada, então, RG. Não jogou muito. Não jogou tchongas o Santos. O goleiro do Santos, RG, ele foi o melhor em campo no primeiro tempo. Pra variar, né? O melhor em campo. Pra variar. O Corinthians, ele criou umas 5 chances ali claras de gol, tá certo? Wagner Love com 2 ou 3, o Malcom também teve uma boa chance aí. Mas o goleiro do Santos, o Jadson, também uma hora fez um belo drible aí, o goleiro do Santos acabou chegando novamente. O Corinthians, ele jogou o fino da bola. Com destaque também para um jogador que eu critiquei a escalação aqui, quando o Tite acabou optando por ele, quando o Guilherme Arana não pôde jogar e ele acabou entrando na lateral esquerda. Quer dizer, o Corinthians não sentiu o jogo de manhã, é isso? Olha, sentiu, RG, e hoje eu vou chegar lá. Com relação aí à presença do Iago ontem, o Iago jogou demais. Demais. O Iago ali, que é um zagueiro, foi improvisado na lateral esquerda aí, porque o Guilherme Arana não pôde jogar. O moleque foi bem, RG. Chamou pra si a responsabilidade, fez tabelas envolventes, nem parecia um zagueiro. Teve uma hora aí que ele deu uma touca no Lucas Lima ali na beira do gramado ali também, foi um lance muito bonito, foi plástico. O Iago mandou bem. Com relação ao desgaste, RG, com relação aí ao clima, às 11 da manhã, é natural que o Corinthians aí ele diminuísse o ritmo no segundo tempo diante do que criou no primeiro tempo. No primeiro tempo, o Corinthians, ele criou chances ali, mas não conseguiu fazer o gol porque o goleiro do Santos foi feliz. Mas no segundo tempo, é natural que o Corinthians aí desse uma baixada no ritmo, porque ninguém consegue jogar com a mesma intensidade durante 90 minutos. Sim. O Corinthians, ele criou demais, correu muito, adiantou a marcação no primeiro tempo, tentando pressionar a saída de bola do Santos ali. O Renato Augusto e o Jadson, chovendo molhado para falar que os dois jogaram demais. E o Corinthians, ele se desgastou. No começo do segundo tempo, o Corinthians, ele estava meio baqueado em campo, estava meio baqueado. O Santos começou a aumentar o domínio da posse de bola, porque é muito mais fácil para um time que não agrediu tanto ter um condicionamento físico melhor no segundo tempo. O Santos estava mais inteiro no começo do segundo tempo. Sim. O Santos começou a administrar mais o jogo, o pôs a bola no chão, igualou a posse de bola, que era toda favorável ao Corinthians no primeiro tempo. O Santos conseguiu igualar. O fato do Santos ter colocado a bola no chão e ter administrado mais a posse de bola não quer dizer que o Santos tenha tido lá grande chance. O Santos teve uma boa chance no final do primeiro tempo, que o Cássio acabou espalhando uma bola para escanteio ali, com o lance, se não me engano, foi do Ricardo Oliveira. Houve sim esse lance aí legal do Santos ali, que poderia talvez ter aberto o placar. Mas no segundo tempo, o Corinthians ele melhorou demais, principalmente nos momentos finais. Quando o Tite colocou aquele Luca, que veio do Criciúma, que parece ser um bom jogador, é difícil a gente falar por um jogo que a gente viu, mas quem já acompanha esse cara aí, pelo menos aí o feedback que deram a respeito dele, foi o melhor possível. Todo mundo falando que é um cara rápido, habilidoso, e ontem ele mostrou isso sim, diante de uma partida difícil, um adversário qualificado que é o Santos. O moleque chamou para si a responsabilidade e ele teve participação nos dois lances fundamentais da partida. O cara entra num clássico e não treme, velho. O primeiro lance, RG, que foi o lance que gerou a maior dúvida aí, que foi um pênalti, na minha opinião, na minha avaliação, um pênalti claro e indiscutível. Eu acho que quem discute esse tipo de lance aí, para mim, é um idiota, tá certo? É cara que quer, talvez, aí dar murro em ponta de faca. Eu não tô falando isso com relação a torcedores, não, porque o torcedor ele tem o direito de pensar assim, porque faz parte até do folclore, RG. Tô falando com relação a alguns idiotas aí da mídia pra, que gostam pra quem, de querer... Pra quem? Pra quem? Ah, fala na cara, né, mano? Tem o medo de você, não. Pênalti pra quem? O pênalti a favor do Corinthians em cima do Wagner Love? Aquilo foi claro, alguém falou alguma coisa na mídia? Discutiu, eu não vi mídia discutiu hoje. Discutiu o pênalti? Ah, não foi nada. Aquilo foi muito pênalti, mano. Então, houve sim, RG, talvez aí um erro na avaliação do árbitro aí de quem fez o pênalti. Porque por mais que o árbitro tenha dito aí que o David Braz aí o ofendeu e coisa do tipo, logo quando ele marcou o pênalti, eu não acredito na versão do árbitro, porque se o David Braz tivesse ofendido o juiz na hora que aconteceu o pênalti, ele tava do lado, a primeira atitude do árbitro é sacar um cartão vermelho e mandar pra rua. Depois ele avalia quem fez o pênalti, se o cara merece expulsão ou não. Sim. Mas a primeira atitude do árbitro quando ele é ofendido é já sacar o cartão vermelho e expulsar o cara. Depois ele vai ver o que acontece com relação ao pênalti. Sim. Ele vai lá, conversa com o Bandeira, tá certo? O Bandeira talvez aí aponta o David Braz aí como autor da falta. Ele vai lá e expulsa o David Braz. Nesse quesito, eu acho que o Santos foi prejudicado. Porque, por mais que eu entenda também que o Zeca foi pouco colega do David Braz, porque viu que o cara tá expulsando um jogador que não fez a falta, pega e levanta a mão e fala, professor, desculpa. Eu li. Tinha que ter chamado, né, meu? Eu sou teu amigo do Arlindo Cruz. O cara tem que ser macho, o cara tem que mostrar que tem o saco roxo e falar, Juizão, na boa, fui eu que fiz o pênalti. Eu mereço a expulsão. Assim como ele foi quando ele admitiu que fez o pênalti na mídia. Achei bacana essa parte do Zeca. Aí é mais fácil. Sim, mas ele foi macho. Na hora que saiu do gramado, falou que não fez pênalti. Aí ele viu que tomou um banho, né? Com a imagem. Não é isso, não. O banho não. Ele viu a imagem. Ele viu que não tinha como combater as imagens, porque muitas vezes aí o câmera não acaba pegando aquele tipo de lance. Pegou aí um pontapé no Wagner Love, aí ele viu que não tinha como negar o fato. Aí ele foi lá e confessou. Mano, aquilo foi grosseria, na minha opinião. Foi um pênalti tão pego que ele... Foi grosso o pênalti. Então, e com relação aí ao segundo gol, aí o outro gol do Jadson, foi um lance aí que o zagueiro do Santos acaba escorregando ali, e o Jadson acaba fazendo o gol. Eu acho que o 2-0 representou bem o que foi a partida. O Corinthians ele não merecia perder o jogo de ontem. O Corinthians não merecia. O Corinthians ele vem jogando o fino da bola. E volto a falar aqui, por mais que eu tenha talvez aí uma certa... Eu tenho talvez uma certa restrição em falar que meu time já é o campeão brasileiro, mas de fato, pela bola que o Corinthians está jogando, eu acho que credencia sim, talvez, essa minha frase, RG. Porque hoje, principalmente depois de um jogo como o de ontem, Benjamin, que o Corinthians pegou um adversário como o Santos, e o Corinthians mostrou que de fato ele está focado no Campeonato Brasileiro, diferente da Copa do Brasil. E quando eu disse aqui que o Corinthians aí priorizou o Campeonato Brasileiro e abdicou da Copa do Brasil, choveram e mesmo me chamando de recalcado que eu não estava valorizando a vitória do Santos. Valorizei sim, inclusive acho que o Santos é o favorito para vencer a Copa do Brasil. Mas a postura que o Corinthians teve ontem, diante do Santos, no jogo às 11 da manhã, o Corinthians ele não teve em nenhum dos dois jogos que fez contra o Santos na Copa do Brasil. Não teve. Por mais que queiram contestar, queiram bater de frente, a verdade é essa. O Corinthians ele priorizou o Campeonato Brasileiro e está fazendo jus aí, está com uma brilhante campanha e com um brilhante futebol. Você concorda ou você discorda? Pô, é o campeão já? Não, eu me perdi. É o campeão? Depois de 15 minutos eu me perdi. Não, ele parou no capítulo 7. Capítulo 7 não. Eu dei uma aula. Ele vai começar de novo. Terceiro. O mano tá numa época de defender teses, mestrado. Defender tal. Tese, não. O meu é curto objetivo. O programa tem 2 horas e meia, a gente precisa falar, mas velho. Pô, você tá parecendo aqueles manonólogo. É o manonólogo. Manólogo. É o manólogo. O mano me lembra aqueles comentários de Rádio AM que eu via na década de 80, 70 ainda. 40 minutos. Vai chupar uma manjuba. Boa, 40 minutos. Olha que eu vou, hein? O Corinthians jogou muita bola ontem. E merece campeão brasileiro. Pronto, acabou, ganhou, jogou muito. O Jatos acabou com o jogo. Ô, os caras jogaram muito. Mas você não vai elogiar o Iago, que você tanto criticou? Eu? Você criticou o Iago. Como ele é? Eu esperei 20 minutos se ele falar. Eu quero falar em 30 segundos. Ele não deixa, ele não deixa. Ele não deixa. Ô, Sombra, ele não deixa. Imagina esse cara fecha a porta do quarto, Benja. A garotinha tá lá em cima da cama, ele pega a camisinha Ola e começa a explicar pra ela, velho. Modo de usar! Modo de usar! Tá numa fase que não tá fácil, velho. Tá fácil não, velho. Tá fácil ter conteúdo. Ótimo, então posso falar, eu esperei não abrir a boca. Mas você não precisa nem tacar pra dar sociedade. Não, você falou, você concorda? Eu falei, não dá. Você só assustou no convidado, né, cara? O convidado tá assustado, velho. Não, não sou nem ouvindo, velho. O Corinthians jogou pra caramba, ganhou do Santos, tá certo? Tá caminhando, tá tudo certo pro título. Tá certo. E não pode ter jogo 11 da manhã, que é um absurdo. Continua com essa coisa. Ai, que fresca. RG, que foi pênalti? Foi pênalti, você que não assistiu o jogo, é óbvio. O Corinthians foi melhor, é verdade. Agora, o Modesto Roma tá bravo, diz que deve tomar algumas atitudes. Porque é o seguinte, na súmula, o árbitro diz que não expulsou o David Braz porque ele teria feito pênalti. Sim, pelo xingamento. Que teria sido ofendido. É, mas isso. O Modesto Roma alega o seguinte, que acredita que não, que isso ele está justificando agora. Que é o que o Mano disse, se ele tivesse na hora, o árbitro teria dado o cartão para ele, né? Exatamente. Seria uma reação instantânea, né? Aí estão falando feliz, até em possibilidade de acusação de falsidade ideológica, etc e tal. Estão falando em muitas coisas. É, estão falando também, em, não precisa viajar em muitas também, coisas. Né? E aí? Santos, vai fazer que nem o São Paulo, agora vai apostar em Copa do Brasil? Eu acredito que ainda dá, porque no final das contas, pelo que falta ainda de pontos, São Paulo e Santos acabaram dando sorte com as derrotas pelos resultados de alguns times aqui. Entendi. Né? Grêmio perdeu, o Flamengo perdeu. Então eu acho que o Atlético Paranaense ganhou. Atlético Paranaense perdeu. Mas continua aí ainda na disputa. E o Grêmio, que vocês bancaram aqui, que já era eu acho e continuo dizendo, vai brigar por Libertadores também. Não, Libertadores ninguém contesta. Não, contesta aqui, sim. Contesta sim. Vocês deram aqui que só tinha uma vaga para Libertadores. Mas eu tenho mais uma vaga. Não, eu acho que Corinthians, Atlético e Grêmio já estão. Só tem mais uma vaga. Não, não acho que Grêmio já está. O RG não botou fé no Grêmio. Nunca botou. Eu concordo com o Mano. Eu acho e com relação a título, eu acho que duas vagas. Atlético e Corinthians brigam por ele. O Santos está a 8 pontos. Galo maravilhoso. Sim, quantos pontos tem a ser disputado? Eu sei que são 30, vários. 30, né? Não é isso? Sim. Então, são 30 pontos, meu amigo. 33. Pô, 33 pontos. Tem chão ainda, calma. Calma. Olha, esse é o Estádio 97 de Energia 97 FM, no oferecimento de HDI Seguros. Você tá no seu carro esperando o sinal abrir e de repente batem no seu automóvel. Você desce para ver o que aconteceu e descobre que o motorista do outro carro é o Cauã Raymond. Essa batida vai juntar gente para olhar, hein? Mas relaxa, o Cauã tem seguro HDI. É só vocês passarem no HDI Bate Pronto, um centro de atendimento que libera em minutos o conserto do seu automóvel. Assim, o conserto não vira aquela novela. E são dezenas de HDI bate-pronto em todo o Brasil. Sempre tem um perto de você. Vai fazer ou renovar seu seguro? Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. HDI Seguros é de bate-pronto. Esse é o Estádio 97 da Energia 97. Daqui a pouco temos aí um convidado muito especial. Já está aqui preparado para participar do programa. Mas antes quero apresentar para vocês aqui aquele que foi o campeão do primeiro torneio Energy Poker. Levou uma bolada tremenda, hein? Seja bem-vindo aqui o Paulo Kimura. Boa. Campeão do torneio Energy Poker. Parabéns, desbancou o Santista? O quê? Kimura desbancou o Santista? Foi bicampeão do jogo. Não sei nem se o Santista participou. O RG, mesa final. Fala pertinho do microfone, de frente, assim, de frente. Mesa final, só corintiano na mesa. É mesmo? Então, boa tarde. Pessoal. Roubaram tudo as caras. E quem apitou? Olha, eu não sei se era só corintiano, mas tinha vários japoneses, hein? Ah, a gente manda bem, né? Você acha que os japoneses têm uma qualidade maior pra jogar pôquer, Paulo? Eu acho que tem uma característica que é fundamental. Concentração. É paciência, estratégia, concentração. Sim. Não perder o foco do jogo, né? Porque é um campeonato muito longo. Eu joguei 8 horas no primeiro dia, na primeira noite, na verdade, né? E o segundo dia, que foi o dia final, joguei 10 horas seguidas. O campeonato que aconteceu no sábado e no domingo, no Maxud Plaza. Então, no sábado você jogou às 10 horas da noite, é isso? Isso, no dia 1B, no caso, né? Tá, e você jogou 8 horas? Sim, sim. O primeiro dia terminou por volta das 5 da manhã. Então eu cheguei em casa... Caraca, o japonês cheio jogou muita gente para jogo de tênis, velho. Teve que usar alguma coisa, meu? Água, só água. Certo. E aí no segundo dia você chegou para participar que horas? 3 da tarde. 3 da tarde, saiu de lá... 1:30 da manhã. 1:30 da manhã, tava lá, é verdade. Mas valeu muito a pena, né? Daqui a pouco, inclusive, a gente vai postar no Facebook a mão final, a mão vencedora que te deu o prêmio. Legal, porque eu não lembro muito bem como que aconteceu. Só lembro. Você não lembra? Cara. Só lembro do meu par de 8. Teu par de 8, você venceu com o par de 8. Meu par de 8 foi bom. Foi bom demais, hein? Ganhou com o par de 8 na mesa final. E quanto foi o prêmio? Mas você derrubou que mão? Qual foi a mão que você derrubou? Um par de 8, mano. Não, você saiu com um par de 8, mas então, qual foi a mão que você derrubou? Rei 3, segundo o Mota tá falando aqui, eu não lembro muito bem. Rei 3, o outro não levou nada, não saiu nada pro outro. Pra quem entende um pouquinho de poker, vai entender. Eu era o small na mão, eu tinha um par de 8, que é um jogo muito forte pro heads up. E eu chamei ele pro jogo, eu só dei um call. Eu demonstrei fraqueza pra ele, né? Você tinha o zap, tipo isso. É mais ou menos isso, Rudy. Mais ou menos isso. E aí ele viu essa fraqueza, só que não, né? Mas foi all-in de pré-flop, foi isso? Então, all-in de pré-flop. Porque ele viu fraqueza, ele falou, all-in, eu já paguei na hora. E aí não bateu nada pra ele. E virou no flop, você lembra o que virou no flop ou não? Virou ace, 6 e qualquer coisa. Não mudou nada. Só mudaria se batesse o rei dele, entendeu? E não bateu... Não bateu nada pro outro. Não bateu nada. Deixa eu falar boa noite. Você falou que ele tinha o esmalte na mão. Eu também, quando fazia unha, tinha esmalte na mão. Ah, não, jogo. Small pequeno, tá? E o Ben já falou que ele também vai esmal na mão, velho. Esmal. Falei, ô Sombra, mas vamos trabalhar aí. Não. Nosso jogo é sério. E a premiação? Foi boa? Foi legal? E você... Assim, a premiação foi... Porque não ganhava só o primeiro, o segundo e o terceiro. Tinha uma premiação que ia do primeiro até o quinquagésimo. O quinquagésimo quarto. Então, por exemplo, o quinquagésimo quarto, ele já saía levando, acho que no menor, vai, 500 e poucos reais, né? Cacete? É. Ô, louco! Ele saiu com um cheque de quanto, Paulo? Eu saí com um cheque de 27 mil. Né? Mas que bacana, hein, cara? Que bacana. E o cheque com fundos. Exato. Isso é o mais importante. Parabéns, hein, cara. Mas como a gente está no país dos impostos, tem os impostos aí. Olha, meu Lindinho, vê a minha parte, por favor, Lindo. Faz parte. É preciso tirar o imposto e aí tirou um pouquinho do imposto. Sim, tem os impostos a pagar, mas mesmo assim, dá para tomar um sorvete, hein, velho? E o que você achou da organização do torneio Energy Poker? Realizado pela Cassineira, pela Energia 97, os dealers, todo o pessoal da Cassineira. O que você achou? Sensacional, Soma. Estrutura profissional, os dealers de alta qualidade. E os jogadores também. Eu me surpreendi alto muito nível, com, né? Com o nível dos jogadores. Eu vi jogadores fortes, conhecidos no cenário nacional do pôquer, aí, para quem acompanha um pouquinho. E confesso até que fiquei um pouquinho intimidado quando vi alguns deles, né? E aí estabeleci uma meta, passar para o dia 2. Quando eu passei pro dia 2, eu... Tô aqui. Que vier aqui, lucro. Que vier aqui, lucro, Domênico. O Maverick tava jogando também. Nossa, e a galera do Hebraica? Que fraca, bicho. Não passou ninguém, meu. Nossa, os caras são muito fracos, muito ruim. Ah, eles foram lá? Nossa, ninguém na mesa final. Ninguém. Tudo os primos, primos. Mas essa os primos não joga? Ao contrário, não tem muita tradição, não, no jogo. Os primos não jogam, pô. Só agita. Essa turma do Oriente Médio aí, meu amigo, vai te falar. Poker na colônia judaica, acho que daqui a pouco faz parte até da religião já. Acho que o único que não joga sou eu. Essa turma do Oriente Médio, olha, eles são bons pra fazer site, meu amigo, mas pra jogar... Os caras apostam dinheiro? Os primos não jogam. É que tá, né, meu? O judeu apostando dinheiro é meio difícil, é um esporte difícil, né? Não tem como dar certo. Esporte difícil. Não, mas não aposta dinheiro. Para com uma quadra de aço com medo, né? Não vou jogar. Não, mas você não aposta dinheiro. Não é cash game. Tô brincando, mas não... Você faz a inscrição e você não aposta dinheiro. O que são apostas são fichas só, você não tem aposta dinheiro. Mesmo assim, tratando-se de judeu. Ele tá falando dentro da comunidade. Eu só queria ressaltar, assim, eu jogo pôquer, eu gosto de pôquer, mas eu gosto muito mais de futebol do que de pôquer. Eu acompanho vocês Meu, desde lá. Então divide esse prêmio com a gente, pô. Ah, beleza. Divide o seu salário, então. Por quê? Ah, olha aí. Gosta... Não, a gente já presta serviço. Se o cara gosta tanto do programa assim, ele poderia falar, eu trouxe esse prêmio pra gente ratear aqui. Oh, que isso. Você já tá bem, mano. Você já tá bem melhor que eu. Eu não. Um abraço pro Edu do 222, gente esse boa. Esse aqui que tá participando é o Paulo Kimura, é o campeão do torneio Energy Poker, o primeiro torneio Energy Poker realizado pela Energia 97 e pela Cassineira. Cara, você tá convidado a ficar aqui até o final do programa participando com a gente, mesmo porque agora a gente vai apresentar um convidado muito especial aqui do Estádio 97, né? Seja bem-vindo aqui ao Estádio 97 também, o Rafael Cortez. Olha... Olha aí. Olha, a multidão vai abaixo, hein? Multidão vai abaixo, multidão vai abaixo. Dodô, por favor, você que agora vai fazer as honras aqui, você vai ser o nosso... âncora. Agora que eu vou lá providenciar o vídeo da mão final aí do Paulo Kimura, pra gente postar no Face da Energia, que ele também quer assistir. Dodô, assume a mesa aqui. Boa. Galera, o Rafael Cortez é todo Cortez, de vocês. Já que aqui. Eu conheço você de muito tempo. É isso que eu ia falar. O único que me conhece aqui é o Rudy. E conheço bem. Me conheceu há pouco tempo aí. Tem de cada história do Cortez. É, o Rudy é o único que agora você. Cortez, eu queria te perguntar uma parada. É verdade, quando você entrou no CQC, você ia ser apenas o produtor do programa e você entrou no teste junto com a galera do stand-up, com a galera que entrou e acabou entrando no programa ou essa história é mentira? Verdade, cara. Eu fui chamado para ser produtor do CQC. Eles não queriam saber de mim. E aí eu mantive a reunião, eles combinaram uma reunião comigo num dia tal, no hotel tal. Aí eu fui lá sabendo que eles queriam que eu fosse produtor e eu já tava afim de pedir pra ser repórter. No que eu cheguei lá, eu falei, eu queria antes de começar a reunião dizer que não tem nada a ver eu ser produtor, eu queria ser repórter, eles têm a cara de reportagem aqui, eu queria fazer um teste de repórter. Falei, mas você faz stand-up? Eu falei, não faço. Já fez humor? Nunca fiz. Tem um videobook? Não tenho. Tá em cartaz em algum lugar? Não tô. É o Bernardo Veloso. Tem algum material pra... era tipo o Bernardo Veloso. Aí fica difícil, né? É o Bernardo que deu certo. O Bernardo que deu certo. Igual... Mas os caras falam assim, olha, é muita cara de pau da sua parte você manter uma reunião com a gente pedindo uma vaga de produtor e chegar na hora H e falar que quer ser repórter. Tá contratado. Mas justamente porque a gente quer gente cara de pau, a gente vai deixar você fazer o teste. Mas se você for mal no teste, você não vai ser nem Cabo Man. Aí eu falei, não, beleza, foi lá. Aí eu fiz um teste político, um teste de celebridade, eu não passei nos dois. Aí eu fiz o teste do Fofá e passei. Boa! Legal, ô Rafael. Igualzinho ao Bernardo. Igualzinho, né? É. Eu conheço o Bernardo há muito tempo. Teste Sofá? Faz todo dia. É que o Bernardo perde... É que o Bernardo perde pra repetir o teste semanalmente. Pra ver se ele tá apto. Perguntar uma coisa pra você, Rafael. Bem-vindo ao programa, Rafael. É aqui. Caralho, eu, Domênico. Tá, tudo bem? Ô, Rafael, eu fiquei sabendo que quando a Mônica Iose entrou no programa, você tentou pegar ela e você não conseguiu pegar ela. É verdade essa história ou não? Ó, não é que eu tentei pegar. Todos os homens do CQC tentaram pegar a Mônica Iose. Você ficou chateado que não pegou ela ou não? Não, mas quem disse que eu não peguei? Pegou? Ah, não sei, ué. A história que conta... Cara, você tem que fazer o seguinte, eram 7 cuecas. Ah. Vivendo intensamente juntos. Vocês sabem como é que vocês são, né? É 7 caras. Aí chega uma gatinha. Estão em quantos? 9 aqui. Ah. Aí, nós, puta, a gente tava naquela realidade, tudo cueca. Aí chega a Mônica, cheirosinha, na época ela ainda era magra. Entendeu? Bonita. Ainda era magra? Então. A burguesa ficou gorda. Corte no braço! Ela ganhou uma massa muscular. Calma, não é uma massa. Ela vai te matar, hein? Ela já era meio cabeçudinha, mas ela era uma gracinha. Ela não tinha feito Tomara que Caia ainda, tava bem, tinha, né? Exato, não tinha manchado a reputação dela. O filme não tava queimado. Pô, mas o Tomara que Caia com a Mônica. Não, foi legal. De audiência, cara. Não, mas domingo agora foi legal. Foi legal? Juro pra você. O Tomara que Caia é igual um Vasco. Né? Ele é ruim pra caramba, mas tá dando uma... Eu não consigo assistir aquele programa. É o Vasco! Ô Rafael, não sei se você chegou a acompanhar, mas você deve receber muitos WhatsApps aí também de pornografia. Tem uma cover dela aí, que inclusive legal, caiu na rede. Legal a cover. É ela ou é não? É? Quando você viu aquele vídeo pela primeira vez, você pensou, falou, é ela? Não, não, porque eu imediatamente me lembrei que o tapetinho da Mônica não é daquele jeito. Não é. Mentira, se ela estiver ouvindo, ela vai ficar puta. Nunca comi a Mônica. Não que ela, fez, não que ela tenha sabido. Mas, não era ela, não, cara. Aquele vídeo é muito louco, né? Mas é a cara dela, velho. Um bagulho muito louco ali. Como tem pessoas que parecem umas com as outras no mundo, né, Dom? Verdade. Aquela menina é igualzinha. Porra, é a cara dela, bro. É a cara dela. É igualzinha. Ô, Rafael. Fudeu, mano. Semana retrasada, eu acho. Eu cheguei, eu tava vendo o CQC, uma parte. E eu peguei aquela matéria, rapaz, do... Levou uma porrada. Oh. Aquele cara que levou uma porrada, uma cabeçada. Lucas Salles. Lucas Salles. Lucas Salles, cara. Como é que terminou essa história mesmo? Foi aquilo lá mesmo? O cara... Foi combinado, Cortez. Fala a verdade, velho. Não, cara. Começou com um cabeçada e soco na cara. Depois ele mandou pra mim uma selfie com ele debaixo dos lençóis. Entendeu? Um amor e ódio, né? Quase isso. Nada, falando sério, foi bizarro, cara. É um quadro que a gente tem no CQC há algum tempo, do hater CQC. Eu vi. E o Lucas foi falar com um cara que tinha falado abertamente que bandido bom era bandido morto, por causa daquela chacina em Osasco, caralho. E o Lucas foi falar com ele, uma hora o cara engrossou, deu um soco na cara do Lucas, e o melhor é a reação do Lucas, porque ele leva um soco. E sei lá, parece que ele fez um basta pra uma abelha que chegou, sabe? Sabe quando o cara faz um mosquito com a mão? Levou o soco na cara e falou... me bateu. Aí ele em seguida recebe uma cabeçada. Ele falou, por que você me deu uma cabeçada? Se você der um tiro na boca dele, ele falou, meu, você deu um tiro na minha boca. É, você me deu um tiro. Em nenhum momento ele fica abalado, entendeu? O cara é metralhado, fuzilado. Extremamente profissional, né? Ele... É. Ó, o cara tem que extremamente ser profissional. E você já tinha visto isso antes? Tipo, lá, você já tinha assistido? Eu tinha visto a matéria, tinha visto no... Na edição. Esse cara surpreso na hora quando voltou. Não, a gente ficou surpreso como o cara dá dois, um soco, uma cabeçada no gordo e não derruba ele. Quase fez um haters em cima do cara, assim, meu, bate direito, cara. Mas foi brincadeira, essa parte foi bizarro. O Lucas ficou muito abalado. E depois a matéria terminou com o cara pedindo desculpa mesmo. Você deu conta da cagada que ele fez, né, meu? Então foi ficou com medo de ser preso também. Mas sabe que tem uma coisa? Quando a gente tá diante de uma situação extrema, eu nunca apanhei no CQC, mas eu já levei uma cuspida na cara do Paulinho Vilhena. Mas pior. Durante uma matéria. Mas Vilhena, que o ator da Globo lá? Aquele... Da Globo. Mas você tinha tomado vacina? Eu não tinha, cara. Mas a vantagem de tomar cuspida na cara de maconheiro é que vem pouca saliva. É verdade. É verdade. Tanta neurose, é maconheiro é uma merda. Isso aí é verdade. Ele encheu a boca, agora você vai ver. Mas por que ele cuspiu? Mas por quê? Tem essa pergunta, por que ele cusparou em você? Ele cusparou em você? E outra coisa, a cuspida não é pior que dar um tapa na cara, tomar um tapa? Sei lá, cara, cuspida é meio... É que tá, a cuspida, a violência física, tudo isso é muito grave. A gente sempre fica pensando, não, se acontecesse comigo, não sei como sei o que eu faço. Eu matava, sei lá. Tá. O Lucas tomou soco na cara, depois perguntei, por que você não revidou? Ele falou, porque eu fiquei em estado de choque, assim como eu fiquei quando tomei a cuspida do Paulinho Vilhena. Você fica parado, né? Você não acredita que tá acontecendo com você. Você não consegue nem ser violento, assim. Ele cuspiu em mim e fez, oi? Sabe? Tá. Qual foi o motivo? Eu não acredito que o cara fez isso. Mas qual foi o motivo? Você falou alguma coisa que ele não gostou? Era uma matéria de 25 anos de carreira do Ricardo Almeida, então tinham vários globais desfilando uns ternos muito bonitos. E a matéria do CQC era mostrar o lado ogro do homem moderno. Tá. Então o meu eixo da matéria era assim. Lado ogro. O homem de hoje tá muito metrosexual, muito fresquinho, eu quero resgatar o homem Neandertal. Quero fazer as coisas mais ogras, assim. Quero ver o que de mais ogro a gente pode fazer juntos. Então chegava pro celular e falava assim, celular, dá uma catotada, carra aí, coça o saco aqui, fulano. Cheguei no Paulinho Vilhena e falei, meu, qual é a coisa mais ogra, mais bizarra, mais macha que a gente pode fazer junto? Falou, pô, podia cuspir na tua cara. Aí eu falei, pô, então cospe, né, cara? E o cara cuspiu. Ele cuspiu. Putz. Veio pouca saliva mesmo. Ah. Ele fez... E aí cuspiu. Aí depois eu entendi que ele tava bodeado comigo de outras épocas, porque eu dava muita entrevista falando da Tayla Ayala. Tá. Onde tá ligado nisso, assim? A gente sempre tem no humor umas musas. Isso faz parte do princípio. E ela é o que? Ela é o que dele? Esposa? Era a namorada do cara. E o cara ficou puto da vida, Você falava, não, Tayla Ayala, meu sonho de consumo, Tayla Ayala, Tayla Ayala. Mas, meu, é uma piada. Hoje eu falo da Giovanna Lancelotti. Tá. Você acha que ele pensou que você interpelou ele pra tirar um pelo em cima disso? Ele já tava ligado. Ele já tava, não. Ele sempre deixou folgado. Já tava no esquema. Ele não é pra minha cara. Sendo eu esse cordeiro manso, esse mancebo que eu sempre fui. Ele não gosta de humorista também, porque qualquer um quer abordar ele. E você, quando você vai fazer matéria em estádio de futebol, você fica com o pé atrás ou vai de boa? Mas sabe que a primeira vez que fiz uma série em estádio de futebol era Palmeiras e Santos aqui no Nova Aliança, que ainda não era o Nova Aliança, né? Aí eu fui lá, eu nunca tinha entrado antes ali, eu moro em Perdiz a vida inteira, nunca tinha ido no estádio do Palmeiras. Aí fui com a equipe do CQC, aí disseram, bom, vamos lá pra torcida família, Eu falei, por que torcida família, cara? Eu quero ver a mancha, cadê a mancha? Vamos na mancha. Aí o produtor falou, meu, eu já fiz futebol, não vai na mancha, não vai, Cortez não vai, foi na mancha. Um abraço, meu grande amigo Moacir Bianchi. Não, e eu fui na mancha, entrei na mancha e falei assim, aê, eu sei que esse aqui é mancha verde, já comecei a fazer umas trocadilhas, assim, mancha verde, mas vai ficar com aquilo marrom, sei lá, se dependendo do... mancha verde, mas vai amarelar. Você tomou uns tapinhas, não? E aí os caras, eles se deram conta que era um cabaço, eles fizeram... uma rodinha em volta de mim. Cercou, né? Fizeram umba, umba, umba. Aí é que eu tomei umas 6 dedadas no rabo, uns 6 copos de cerveja na cabeça, uns 4 pescotapas. Você falou, é melhor ir embora, né? Mas não foi agressivo, foi engraçado, foi divertido. Só que eu levei tanta dedada que eu pensei que eu ia me apaixonar. Ai, que gostoso. Os caras do... Os caras do Pânico pararam também de fazer em jogo de futebol, bicho. Não tava dando mais, né? É, meu, galera, os caras não tem... Tem muito ignorante. Os caras não tem bom humor, meu. Não tem bom humor no futebol. Os caras da mancha foram bem humorados comigo. Mas eu não voltaria. É porque você não voltou, né? Caraca. Mas você é palmeirense daqueles mesmo? Você curte pra caramba, você acompanha, você ia muito, você vai, assim, você torce. Não, a minha família inteira é palmeirense, cara. Ai, que alegria. A minha família inteira é palmeirense. E eu moro em Perdizes. Então, pra todos os efeitos, eu sou palmeirense, porque eu moro em Perdizes. Mas talvez eu não seja palmeirense, hein? Talvez eu seja outro time aí. Talvez eu seja outro. Ah, você não é palmeirense, então você é corintiano. Não, também. Eu não saio dizendo muito. Eu sou neutro, na verdade, né? Sou neutro. Ah, para, vai. Eu sou neutro. Pô, você é neutro, você torce pra portuguesa. Você tem portuguesa. Portuguesa. Aí, mais um. Acho que mais um. Vai domingo comigo no jogo. Mas cheio de querer zoar. Quantos cabolados você esqueceu os caras? Dessa vez, vai falar. Não, vai tomar as dedadas aí. Fala. Que time você torce? Não existe. Ou é o sou ou não sou. O Bernardo Veloso falou que você é São Paulino. Não, eu gosto do esquema tático do Corinthians. Ao mesmo tempo, eu gosto do esquema de defesa da zaga. Vai subir no muro. São Paulo. Já em termos de métrica de jogo, eu já admirei mais o Santos. Quando eu penso um pouco mais na meia guarda, na defesa central, me simpatiza mais muito. Mas cor, qual é a cor que você mais gosta? As cores de um time que você mais gosta? Predia, que você fala assim, pô, eu sou seleção brasileira, né, cara? Amarelinha! Eu sou canarinha, pô, CQC não pipoca, pô. CQC toma porrada, toma cuspida. Pô, como assim, velho? Pô, eu sou um cara assim. Meu liso. Rafael, mas agora tem um cara lá que, inclusive, é meu amigo de longa data. É um grande corintiano que é o Dan, hein? O Dan é corintiano. Ele é roxo, fanático. Ele não gosta de brincadeira, não. Eu sei. Aliás, o pessoal do CQC não brinca muito com futebol. Vocês não brincam com ele, né? A gente sacaria, mas ele fica sério. Quando a gente começa a falar do Corinthians, ele fica sério. Ele fica sério? Ele fica sério. Ele dá raquetada, hein? Cuidado. Não, ele dá raquetada. Pior que você não viu os diretores do CQC, cara. Quando o River foi rebaixado... Sensacional. Lembra disso? Lembro. Muito, nunca vou esquecer. Os estagiários começaram a escrever pros argentinos. Chupa, argentino, chupa, chupa. Um dos diretores principais do CQC, o Max. Chegou um dia, chamou uns 4 na sala dele e falou assim, o seguinte, eu não sou amigo de vocês, eu não gosto de liberdade, eu tô sofrendo, acabou, da próxima em demissão, e ninguém mais falou nada. Nossa, mas pode te falar. Aliás, você torceu pra Argentina na Copa, por causa disso. Ô, Rafael. Não, eu tava vivo, Argentina. Pode falar, os caras são assim mesmo, na Copa, na Fox, a gente dividia lá no Rio o estúdio com os argentinos, e a Fox a gente... Eu lembro, gente, você entrar no ar. No dia da final, Argentina e Alemanha, queria ver jogo pra zoar, torcer, ia ver do lado de fora. Não ia entrar lá. Ninguém assistia jogo lá e proibido de zoar, de tirar qualquer sarro. É verdade. Os caras não levam na... Não brinca não. Por falar em não levar na esportiva, você também teve, não vou dizer problemas, mas aquela matéria que você fez na FIFA foi complicada, não foi? Eu fui expulso, né, do camarote. Cara, eu fiz uma coisa muito ridícula, mano. Eu não sei que coragem que eu tinha. A gente tava na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul, lá no Jazz Park. E aí a minha meta era falar com o Galvão Bueno, que tava no auge das polêmicas do chupa Galvão, cala a boca Galvão, etc. Aí consegui falar com ele, tava indo embora. Conseguiu? Aí me ligaram do Brasil dizendo assim, o Platini, Blatter, Desmond Tutu e tem outros figurões, estão todos juntos no camarote aí da FIFA, tenta lá. Aí eu falei, tá bom, vamos tentar aí. E a gente achou que a gente ia ser barrado na primeira passagem. A gente foi conseguindo fazer. Foi entrando, né? Foi entrando, colocava a gravata, não sei o quê, tirava a credencial, tirava o cubo, dava uma de turista, fingia que era. Meu, isso funciona muito. Vai pra gringa, finge que você tá perdido e o cara sempre te instrui. Se você entra numa porta errada, você fala, eu não sei falar a sua língua, e o cara não é eu. Eu fui conseguindo chegar, uma hora eu cheguei na porta do camarote do Blatter. E pra entrar ali, ou era pela porta ou pela lateral. E pela lateral tinha que pular um murinho. Aí eu pulei o tal do murinho, cheguei. E a primeira pessoa que cruzei foi o presidente da África do Sul, Jacob Zuma. Aí entrevistei o Zuma, e nisso eu vi passando o Blatter, passando o Ricardo Teixeira, o Anderson. Foi entrevistando todo mundo. E eu entrevistando o presidente da África do Sul e vendo passar esses figurões. Vi passar o Desmond Tutu. E vendo todo mundo ali, né? Quem mais tava lá? Tava muito... cara, Beckenbauer, tava uma galera. Assim. Só faltou Obama, velho. Tava só isso. Aí eu falei, meu, beleza, presidente, valeu, terminei, vamos embora, vou falar com o resto da galera. Então que eu tô saindo, uma mão gigantesca pousa sobre o meu ombro. Dá licença, filho. E eu meio que tirei a mão, falei, sai, cara. Segurou de novo, olhei e vi um muçulmano de 2,15 metros me olhando assim, falando, quem é você? Falou em inglês. Falei, eu já entendi que fudeu, né? Ferrou, né? Eu falei, quem é você? Falou, eu sou o chefe de segurança do presidente da república. Por que que você tá aqui? Eu falei, não, por que eu tô aqui? Eu também não sei. Ei, eu entrei. Ele falou, eu vi você pulando o muro. Me dá fita agora. Fita e credencial. Todo mundo falou, não, peraí, vamos conversar. Puta, e nisso a gente já tinha tirado a fita da câmera, era a fita ainda, não era esse cartão de memória. Tirava a fita e uma mão passava pra outra escondida, não sei o que, o cara se ligando em tudo. E a gente dava credencial, e depois voltava, dava a fita errada. Uma hora ele falou assim, é o seguinte, vocês têm duas alternativas. Ou vocês me entregam a fita com a entrevista, mais as credenciais, ou vocês serão convidados a passar uma noite nas deliciosas dependências de uma cadeia de Joanesburgo. Aí eu fiz um plebiscito com os meus colegas e falei assim, olha, eu acho a oferta boa. Boa oferta. É justo. Mantém os nossos cu intacto. Justo. Dá fita e credencial em troca dos nossos cu intacto. Ninguém vai ser sodomizado. Ainda mais na África, né, malandro? Porque na África não é muito bom ser preso, não. Pensou se trampo que ele bengala lá? Não, tá ruim, pelo amor de Deus. Tinha um bom negócio. A gente devolveu a fita e credencial e falou, beleza, a gente pode se manter intacto aqui? Então intacto vai ser comido? Pode ir, vamos lá. E foi isso, ninguém nunca viu essa matéria. Cortez, um amigo meu, Felipe, meu fisioterapeuta, eu não falei que vocês iam me zoar, mas já falei, enfim. Ele falou que a esposa dele trabalhava no aeroporto e você abordou ela, deu um CD e chave com ela. Olha, eu queria agradecer. Caralho, por eu ter chavecado ou por eu ter dado CD? Não sei. Conhecendo o Cortez, essa história é verdade. Caralho, né? O cara deve estar feliz. Nossa, eu amo o CD, eu ouço todos os dias. Foda-se que ele chavecou minha mulher, mas o CD é ótimo. O CD é sensacional, né? Mas você tinha um cara lá que trabalhava com vocês... Que é um brother meu, que a gente finisse que saiu de lá pra ir trabalhar agora na Xuxa, que é o Tomer. Tomer Savoia, cara. Tomer Savoia, semana passada nos encontramos aqui no restaurante. Esse cara é sensacional. Na Copa, não era você, era o quem que ele veio com. Acho que era o Felipe Andreoli. A gente tava lá no camarada da Sony, ó, foi presente lá. Aí, bicho, o jogo rolando e o Tomer, né? Cachaçando. Cachaceiro. Ele mandando legal. Ué. O Tomer é um cara engraçadíssimo. Se você vê a imitação dele do Lugano. Você acha que é o Lugano? É igualzinho. Ele tem apesar de ser corintiano, ele tem o símbolo do Corinthians tatuado na perna. Meu, ele tomou, mano, várias. Gol do Brasil. Sim. Tinha duas mil no camarote. Ele é alegrinho. Ai. Ele abraçou pra dar um beijão, comemorar dando um beijão. Tomou uma invertida. Tomou uma invertida. Puta, esse cara é engraçado. Você fala com ele ainda? Tomer é salvo. Meu, eu adoro o Tomer. Ele é um dos personagens mais legais que passou pelo CQC até hoje. Ele a maior é parte das matérias malucas que a gente fez eram ideias dele, assim. Ele era pior que todo mundo, entendeu? Agora, ele era tipo o cara assim, não vamos fazer isso aqui, como ele fazia. Tomer era o cara que sempre brincava por isso. Bom demais, velho. Tava com a Xuxa 2000, agora. Tá com a Xuxa. Tá produzindo a Xuxa. O Tomer deu uma ideia na Copa de 2010, cara. A gente descobriu um ponto fraco dos argentinos. Mas se ele é tão loucão agora e vai trabalhar com a Xuxa, que de tão louco ele vai fazer com a Xuxa, né? Rodar o disco dela pra ouvir o Satanás. Pode falar? Olha, do jeito que eu conheço ele, é até capaz de ter coisa maluca. De convencer a Xuxa. Mas sabe o que? Quando eu assisto o programa da Xuxa, eu vejo no dia seguinte, né? Todo mundo se assiste em televisão, né? E no dia seguinte, eu não posso ver na segunda porque eu não sei o que é ao vivo, mas no dia seguinte, em geral, assisto pra ver o que a gente tá conflitando ali. Sim. As coisas mais loucas que eu vejo no programa da Xuxa, eu falo assim, isso aqui é o Tomer. Tipo, a Xuxa rir de si mesma, assim. A Xuxa receber no palco do programa dela na Record a mulher que fez um vídeo falando mal dela. Isso é o Tomer. O Tomer não oculta as sacanagens. É o inusitado que é aceita. Teria sido melhor se ele fosse o diretor Não Me Leva Contigo? Caralho, você quer me humilhar? Não, vamos falar do Cortez na Record. É foda, né? De chaveco. Eu fiz dois programas na Record, os dois deram errado saiu, pra né? caralho. Você não, saiu, mas eu gostava. Mas ô, minha mina, cara, Rafael. Por que não deu certo? Mas deu errado como, assim? Não dava audiência? O que é que não... Ah, deu errado porque, os caras não deram tempo pra você? O que aconteceu? Você não tinha autonomia pra fazer aquilo que você queria. Sabe que na TV aberta, 85% das coisas que estreiam não passam da primeira temporada, né? Isso é uma estatística internacional, não é só no Brasil, não. Isso, em todo lugar. É verdade. Só que tanto Me Leva Contigo quanto o Got Talent Brasil, que foram os programas que eu fiz na Record, tiveram um problema bizarro de adaptação de horário, assim. O Got Talent Brasil, em 2013, era um programa para classe C e D, para dona de casa, bem humilde, trabalhadora do Brasil. Mulher etc. que vai na feira. Vai na feira, dia, etc. Fala. Só que ele passava às 11h15 da noite. A mulher tá dormindo, parceiro. Ela tava dormindo há hora já, entende? Uhum. Já o Me Leva Contigo, era molecada, adolescentada. Ele começou sexta-feira, 10h30 da noite. Sexta-feira é dia de ser bebê. E começou um mês antes da estreia da Copa no Brasil. Aí eu ia entender onde é que tava o meu público, cara. Eu ia na Vila Madalena e tava todo mundo lá. E aí eu também não assisti o programa, eu ia pra Vila Bebê. Era mais legal. Nem você assistia, né, Rafael? Nem assistia. Não, eu assisti. Mas foi legal essa ida legal, sua legal. Pra Record e a volta, pelo menos você voltou pra bancada, né, do SQC. Pelo menos melhorou, não? É, não, foi, era o que eu queria. Eu me lembro que ano passado, nessa mesma hora, assim, 21 de setembro de 2014, eu pensava em... No ano de 2015, e eu dizia pra mim mesmo, eu estaria feliz, eu vou estar feliz se em 2015 eu estiver de volta, não sei o que, ser na bancada do programa. Só que era muito improvável isso acontecer, porque o meu lugar ia ser ocupado pelo Rafinha Bastos. Eu tive muita sorte, tanto que eu assinei a minha volta pro CQC pra ser repórter, ninguém sabe disso. Eu assinei pra ser repórter de novo, o tempo inteiro falando assim, meu, deixa pra bancada. Eu falei, não, vai ser o Rafinha, vai ser o Rafinha, vai ser o Rafinha. Falei, tá bom, vou voltar ainda assim, mas vamos tentar compensar de outras maneiras, me dar uma flexibilidade maior de agenda, etc, etc. Eu só não queria voltar a ser repórter no nível que eu era antes, tá. 5 matérias por semana. Eu não ia aguentar, porque eu ia fazer 40 anos, eu não aguento mais. Aí eles me deixaram voltar, mas, puta, não me asseguraram a bancada, de jeito nenhum. Aí, na minha segunda semana desse ano, como contratado de repórter, o Rafinha não pegou mais a bancada. Aconteceu alguma coisa e ele... Não pegou mais, aí eu fui a primeira opção dos caras e eu fui pra bancada. Era pra ser, né? Era pra ser, né? Era pra ser do caralho. Uhum. Agora, ô Rafael, isso nem tá aqui, ó. Eu nem olhei aqui porque isso eu sei. Você fazia um programa num canal de televisão fechada, acho que na web, né? É. Como é que chamava? Era o... Clique TV. Clique TV. Geração Z, onde o Bernardo você... tem o programa dele lá. Isso, na Clique. Você, isso eu sei. O Bernardo tá em todas, eu né? Eu sei, você vai contar como é que foi isso aí. Você quase se matou no ar... Você quase se matou, conta essa história. Você quase se matou, você colocou um saco plástico. Conta essa história. Foi pro saco, parceiro. Quase que ele morreu no ar. Foi pro saco, parceiro, vou pôr no saco. É verdade, conta como é que foi. Conta. É isso que é louco, assim. Hoje eu me vejo, eu sou tão coxinha, velho. Mas eu já fui tão louco. Eu fiz coisa muito louca. Eu já invadi o tapete vermelho de Veneza pelo CQC, o camarote do Plata. Você fez isso? A coisa mais louca que eu fiz recentemente foi invadir uma arena em Barretos pra tentar mostrar o trabalho daqueles socorristas de peão, dos palhaços. Palhaço. E aí eu fui chifrado por um touro que me arrastou. Você tomou a chifrada? Ridículo, mano. Foi ridículo. Mas essa foi a coisa mais louca que eu fiz em 5 anos. Ah. Agora, há 7 anos, eu era muito mais louco. Você tava naquela matéria isso, do CQC, né? que o pessoal ia se bater na Bolívia, no Tinco? Não, o Tinco eu nunca quis fazer, sempre foi gentil. E você era muito mais louco, e você quase se matou. Como é que foi essa história? A história da fita crepe foi o seguinte. Fita crepe, isso. Eu tava no programa do Loreno, o Loreno era um personagem meu, que falava com o público. O Loreno tinha um programa de 1 hora, no ar, ao vivo, atendendo o público por telefonemas, assim. Era os princípios do vlog. Isso em 2009. E aí o Loreno era um entediado, naturista, assim, hippie. E teve um momento, não sei porquê, o Loreno fez um discurso contra a sociedade de consumo, sei lá o quê. E ele falou, essa fita crepe é pra tapar a boca dos canalhas. E aí o Loreno, ele começou a passar a fita crepe na boca, só que eu fui me empolgando, eu fui me mumificando. Você tá colocando, Fui me mumificando. Só que uma hora eu me dei conta, quando a minha cara inteira tava fechada, eu falei, meu, eu não vou conseguir respirar. Eu tentei respirar e não vinha. Eu falei, fudeu muito. Aí eu fui tentando rasgar a fita crepe, mano, mas ela era meio dura de rasgar, entendeu? E ninguém tava entendendo nada, né? Os produtores. E a edição ia colocando uns fom, sabe essas musiquinhas de... Aí, cara, no último segundo eu consegui me abrir, eu falei assim... E aí eu falei, mano, gelei aqui, hein? Quase morreu. Quase o Indiana Jones, no último segundo, pá! Que coisa, hein, velho? Só faltou uma peruca loura, hein? Né? Verdade. Bom, estamos aqui com o Rafael Cortez, senhoras e senhores. Estamos também com o Estranho Ninho hoje, o Paulo Kimura tá hoje aqui. Ele foi o vencedor do primeiro torneio Energy Poker. Tá rindo à toa. Tá rindo à toa, velho. Mas agora, senhoras e senhores, quem que me chamou? Não, fui eu, que o Estranho Ninho. Ô, Paulo, fala. É engraçado, né, a tradição desse programa. Eu tô com um monte de amigo aqui, meu zap tá bombando. E os caras falam, ô, me manda um chupa aí, então chupa o pessoal do Mosca Branca, o pessoal do grupo de poker 2 de off 27 O, o pessoal da Serasa, onde eu trabalho. Então chupa todo mundo aí, chupa porque todos. O pessoal tá pedindo pra chupar, pra mandar chupa. Ai, que gostoso! Mas que grupo gostoso! A Domênica quer entrar rapidinho no grupo. Não, eu não entro. Ah, quer dizer não, que homossexuais na mesa, que vergonha. É verdade. Estádio 97, em nome de BV Financeira, tá pensando em trocar de carro? Acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, hein? BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. Vamos agora ao Momento Sem Parar. Momento Sem Parar do Estádio 97. São três ouvintes na sequência. Vai sair e curtir um barzinho com seus amigos? Use o app Sem Parar. Táxi Asdrubal tocou? Tem ouvinte pra participar agora. Ô, Domênico, só mandar um abraço aqui rapidão aqui pro Dr. Cosmo. É, o Dr. Cosmo Stikovski, é isso aí, mano. E grande. O Rubinho aí também. Toda a galera aí do Demacro aí também, que não perde um Estádio 97. Boa, abraço a todos. Alô. Boa, Rubinho. Valeu, rapaziada. Okay. Ô, Rafael, quem tá te mandando um abraço é o Marcos Uematsu. Ah! Uematsu. Uematsu. Marquinhos Uematsu, nosso amigo lá da Nissin, tá te mandando um abraço, tá te ouvindo. Marquinhos, o diretor de marketing da Nissin. Tá te mandando um abraço aí no carro. Você sabe que quando eu preciso de uma refeição leve, prática e muito gostosa, eu consumo Nissin Lamin. Ah, o programa bom tem que ter merchan. Cara, alô! Benjamin e eu somos garoto propaganda. Boa noite! Boa noite, beleza. Fala. Rafael, Rafa. Ô, Rafael, tudo bom, meu? Beleza, tudo bem, Domênico? Tudo bom. O senhor Rafael é com PH? Não, com F, ah. F mesmo. Rafael do quê? É homem mesmo. Rafael Maciel Herculano dos Santos. E você, me diga uma coisa, você tem quantos anos? 2.7, Domênico. 2.7, RG número 2. Fazia tempo que tava com saudade desse momento. Saudosos de gente. Mas se existe Rafael Cortez, esse deve ser Rafael Gentilês. Isso. Ah, sensacional! Tava com saudade. E qual que é o mais? Idiota. Nova Taboão. Como? Nova Taboão. Nova Taboão? É, onde pode ser. Você tirou o óculos, é porque... É, Nova Taboão, que nunca foi usado em construção. Eu só tiro o óculos pra ler. Porque esse nome me dá... Você tirou o óculos, parece que... Me dá tontura. Complicou. Mas hoje é um dia muito legal aqui, que nós estamos recebendo o Rafael Cortez do CQC. Todo mundo já sabe disso, porra. Tá louco? É a primeira vez que li... Não, não é a primeira vez. Já ligou alguém da Nova Taboão. E eu vou dizer um negócio pra vocês. Vocês acham... E, é pegadinha, mas não é. É Taboão da Serra mesmo. E tem outro em São Bernardo, um dos dois. Que mais? Pega o cotovelo, porra. Na verdade, não, beijo. É a segunda vez que eu ligo e você deu o mesmo lugar. É barulho. Ô, louco! Nossa. Nem o cotovelo tem que pegar, velho. Olha, pega a rodovia e vai, velho. Vai. Pega a rodovia e vai. Você faz ali o cotovelo, você tá lá. Nossa. Cotovelo. E qual que é o time, Rafael? São Paulo. Ah, tricolor, é o tricolor. Mas, ó, é o senhor Alexander, São Paulo. É o tricolor. Mas antes de você falar com o Motinha aqui, nós estamos recebendo o Rafael Cortez. Você quer fazer uma pergunta pro Rafael? Motinha, senta aqui com o telefone. Desculpa aí, o Rafael Cortez. Na verdade, não pensei em nada. Liguei há 20 minutos, mas quero parabenizar você aí. Eu gosto bastante do CQC. Você manda muito bem lá com o Marco Luque. Obrigado, cara. Obrigado. Também sinto mais falta aí de reportagem sua aí pra tirar uma onda com os famosos. É bem legal, cara. Pô, obrigado, hein, cara. Se eu tivesse dois cu, dava um pra você. Opa! Dá pra mim, então. Dá pra mim, Rafa. Que gostoso. Que gostoso. Olha que bonitinho. Ah, ele é muito bonito. Dois orifícios. O Rafa tem cara de menino. Essa frase é boa. Mas não é verdade? Sim, né? Porque é uma possibilidade muito remota disso acontecer, né? Ninguém tem dois coisas, então pronto. Ele é muito bonitinho, né? Você vê o Veloso? O Bernardo Veloso, ele nunca fica no programa. Hoje tá o Rafael porque ele é amigo do Rafael. Porque ele fez... Não, pelo papo que tava lá no estúdio, é que os dois já fizeram troca-troca. O cara dois. É brother do cara, pô. Mas quem foi o primeiro, Bernardo? Você ou ele? É, na verdade, ele foi primeiro e eu corri depois. Quem... É verdade. Eu fui primeiro e depois eu corri. Tá bom. Tá bom. E o ouvinte tá na linha. Cara, e aí, Tricolor? E o outro, Rafael? Fala. Beleza? Fala aí, Motinha, tudo bem? O que você achou aí do Osório? Quer dizer, não sei. Ele adorou, né? Tá feliz. O Osório. Pergunta, pausa. Deixa eu acabar de... Pausa, Pumor. Você vai deixar eu acabar de fazer a pergunta? São Paulo você vai deixar acabar de fazer a pergunta? É, e aí, o que você achou? Não, você gostou? Você interrompeu no meio, seu trouxa. Tava de pausa, Dodô. Ô, trouxa. Bela pergunta. Deixa eu... acabar de perguntar? Rafael Cortez. Trouxa. Você dragou um grande repórter. Você achou da pergunta? Ele pergunta pro povo de São Paulo. Você... E aí, o São Paulo perguntou se é que não, você achou? Não perguntei isso. Você é burro. Eu sou. Você não escutou, então. Eu. O que você achou do Osório priorizar um campeonato e abrir mão do outro? Você é pipoqueiro. Não é. Era isso que eu ia perguntar, seu trouxa. Não, é, porque você não estava aqui no início do programa e estava discutindo deixa muito isso. Deixa o cara responder, tá Faustão. Não é perguntando possível. Deixa o cara falar. Esse idiota aqui não deixa. Então deixa o cara falar, porra. Você é chato. Tem que ser pro São Paulo, velho. Se ligar o torcedor do Flamengo, você pergunta pro cara, e aí, meu, o que você achou ontem? Gostou da derrota? Deixa o cara responder, porra. É, porra. Chega, não. Vai. Não, tranquilo, Motinha. Mas eu acho que, bom, o Osório tá com crédito aí. Se ele conseguir... levar o time para Libertadores, seja pelo brasileiro ou Copa do Brasil, ele tem que ganhar um belo bicho lá, porque com esse time aí tá feio demais. Tem esse lado, né? O cara tá fazendo mágica, viu? Tem alguns caras no elenco, pelo amor de Deus, velho. E tá provando que o goleiro realmente, que você chama de mitinho, é bom. Porque o que vai de bola em cima daquele cara, hein, maluco? Olha, com aquela zaga, velho, vou falar uma coisa. Esse moleque tá fazendo a prova de fogo dele. De parabéns, foi o ano perfeito. E tá sendo tranquilo, né? Quando o Rogério... parar mesmo, a gente vai ter um goleiro. Teve nego que falou que ele chegou atrasado na bola do Marquinhos Macaulay Culkin, mas foi bem batido, né? Marquinhos Macaulay Culkin chutou a bola. Vou falar uma coisa, esse moleque tá fazendo aí uma prova de batismo. Puta que zica, velho. Batismo tricolor. É, porque, pelo amor de Deus, a zaga que ele pegou pela frente, olha, e vou falar, ele tem estado bem. Ele tem estado bem. Quem gosta dele é meu amigo Eduardo Lima do Vai-Vai. Um abraço pra ele. Ele é muito bom, esse menino. E eu acho que o Denis, infelizmente, às vezes você precisa ter sorte na vida, né, velho? O Denis é... Sensacional, esse cara tá demais, ué. O Denis é a maior zica de todos os tempos. Você viu a frase? O Rogério vai se aposentar, você, quem que vai assumir? Você, às vezes, precisa ter sorte na vida. Ué, mas não precisa. Sensacional, se ele não fala, você sabia, Dodô? Não. Dodô, você já viu algum cara se dar bem na vida tendo só azar? Não, o cara pode ser competente. Não existe. O cara pode ser só competente. Se tiver azar, não vai. O cara pode ser só competente. Cargo técnico, sim. Se o cara for competente, ele vai subir. O cara precisa ter sorte. Mas o fator sorte faz parte. Eu queria ver. Cargo técnico, não. O Cortez com o São Paulino fazer uma pergunta pro Vítio. Ele manja de futebol. O que não existe é o cara ter a sorte, mas não ter competência. Aí também não adianta. O cara pode ser. O Cortez deu sorte na vida. Ontem o São Paulo deu sorte. Mas é competente. Se você estivesse fazendo o CQC, você tava fazendo o quê, Cortez? Você não fosse pro CQC? Eu ia estar mendigando, pelo visto, porque a minha vida tava tão errada, tava me fudendo tanto. Se eu não tivesse vindo CQC agora, meu filho. Eu era ator de teatro infantil, fazia projeto escola, contava história. Aqueles monitores de férias, tá ligado? Mano, eu ia trabalhar na Cidade do Livro. É sério, eu ia fazer isso. Você que tá lançando o livro, né? Meu azar com as mulheres deveria ser. As mulheres escrevendo isso. Meu azar com Cortez. Meu azar com Cortez, exatamente. Meu azar com as mulheres. Você tá lançando esse livro, né? É verdade. Você pagou pra escreverem pra você? Não, eu escrevi mesmo, cara. Já lançou? Como é que é o negócio aqui? Lança quarta-feira agora. Quarta agora. Depois de amanhã na livraria. E o senhor estará onde? Dando a noite de autógrafos lá? Boa tarde de autógrafos. Depois de amanhã, quarta-feira, a partir das 18h30. Na Livraria Cultura, Conjunto Nacional. A gente tá convidado? Tá todo mundo convidado e eu vou fazer uma ação muito louca lá, porque eu vou tirar foto, dar os autógrafos pra quem comprar, etc. E eu vou escolher aleatoriamente, conforme o meu critério pessoal na hora, uma mulher. Certo. Pra sair comigo depois, a gente tem um jantar à luz de velas. Como assim? Você vai sortear. Eu vou sortear uma mulher. E não tem jabá nisso, não vai ser uma mina que eu já conheço. Você não vai escolher a mais pana, a mais bonita. Não, não vai ser nem... o Dani. O critério não vai ser beleza, o critério não vai ser simpatia, o critério vai ser meu na hora. Mas você vai sapatar depois também, não? Pode ser que eu sapate depois. Olha só, Cortez. Se ela deixar, né? Não, mas o negócio é o seguinte, nós vamos sair do lançamento junto. Eu e uma mulher que eu escolhi ali, conforme o meu critério. Ela só tem que ser maior de idade e solteira. E tem que ir lá disposta a querer jantar comigo. Eu vou levar pra jantar no Paris 6. Nós vamos tomar vinho, vai ser um jantar você não dirige, velas, porra, você vai... manda um abraço pro Isaac, o Isaac tá nos ouvindo aí. O Isaac é azar, adoro o Isaac, meu amigo. Mas você não dirige mesmo, é verdade? Isso daí? Eu não dirijo mesmo, mas nós vamos de táxi, caralho. Nós vamos de táxi. Mas sem problema. Se depois a menina fala, não, vamos pro hotel, faz com... Ué, vai de táxi. Vai de táxi. Ué. Dá uma de Angélica. Deixa eu dizer uma coisa, né? Vou de táxi. Ô, Rafael. Não fala do jeito que ele bebe pra caramba. Você não aprendeu a dirigir? Não gosta? O que aconteceu? Cara, eu fiz uma série nesse ano chamada Dirige Rafa. Fiz no Comedy Central. Uma série que eu tentava aprender a dirigir com a ajuda dos meus amigos. E a série propunha me ensinar a dirigir e eu não aprendi. Você não conseguiu? Eu não consegui. Meu Caraca, Deus. Velho. Tem gente que não gosta. Ah, que louco. Mas agora eu tô fazendo a escola. Olá. Fala, garoto. Aquela matéria do CQC que você dirige, acho que com uma dupla sertaneja. Isso. Foi mentira mesmo? Você que tava lá na Marginal? Ou arredou? Cara, então, mas é que depois que eu fiz a série do Comedy Central, aí eu tomei vergonha na cara, fiz um intensivão, tirei carteira de motorista. Então você tem a carteira? Eu tenho carteira, mas há um mês, eu não sei dirigir direito. E a matéria do CQC, o carona CQC, é a gente levando celebridades pra algum compromisso. Aí tentaram o Maurício, ele tinha agenda no dia. Tentaram o Luke, ele tinha vai coisa. Ter que ser eu. Todo mundo tinha coisa, o Lucas Salles e o Eric, e aí falaram, vai Cortez. Vai aí, ter que ser é eu. Sempre o cara que não... Mano, mas quando eu fui dirigindo, a gente foi, tipo, deu umas finas aqui e ali, tava chovendo, caralho, eu não sabia ligar o para-brisa. Quando eu me dei conta que ia entrar na Marginal, aí eu arreguei, mano. Aí mandei o Henrique da dupla Henrique Diego. Poucos ali, né? Eu vi a matéria, aí ele entregou o volante. A Marginal é pra poucos, viu? Ali é umas 50 por hora. Ali sujou o shortinho. Ali é complicado. Agora, o que dá um ódio, velho? Juro por Deus. Você falou Marginal, mas me dá um ódio, velho. Eu tô voltando às minhas festas à noite, né? Que eu faço. Rapaz, madrugada, você volta naquela Marginal sem ninguém. Você andando a 50 por hora, mas dá um tédio, velho. Dá vontade de dormir, velho. Olha, eu vou dizer que quem teve essa brilhante ideia, eu mereci um prêmio, desgraçado, velho. Juro por Deus. De fazer 50, 60, 70. Sorte que tá acabando. Ô, amigão, vê se um silêncio falta, aqui. Falta menos um ano, né? Aqui. Fernando, não faça isso. Troca de carro todo mês, aí você anda sem placa. Eu quero dinheiro seguido no meu governo, na minha época não tinha isso, não. Não tinha isso. Ontem eu tava voltando. Mas vamos falar com ele de São Paulo. Um cara passou sem placa na faixa dos anos, mas milhão, velho. Sem placa, com carro importado. Falei, esse cara aí. Moto, fala de São Paulo. Tá bom, vou falar. E aí, o que você tá achando? Você acha que o São Paulo tem condição de conseguir os dois? O G4 se manter e conseguir de repente uma vaga na final da Copa do Brasil. Você acabou né? de perguntar pra ele não. Se ele era. O que, que ele achava de decisão? É diferente. É duas coisas. É diferente. Você perguntou agora? Não, você eu perguntei o que ele achou da decisão. Agora eu tô falando se ele acha que o São Paulo tem condições. Gente. É diferente. Você é muito difícil. Tá entender. Depois que eu falei, não teve. Esse teve sorte. Não, isso é verdade. Isso é verdade. Tô 13 anos aqui, chupa. Cara, tá aí no programa, o São Paulo joga perto e ele pergunta pro cara aí o que você achou, gostou? Ué, você quer que eu fale? Aí ele fala pro cara que o São Paulo tem que priorizar o campeonato outro, aí dá outra pergunta e ele fala... Brincadeira. Ah, não vou falar mais, fala com o cara. Fala com o Rafael. Ele não tem assunto. Ele não tem assunto, ele faz isso. Fala, Rafael. Oi. Não, eu entendi a pergunta assim, é um pouquinho diferente mesmo. Mas eu acho que o São Paulo tem que contar com a sorte de não ter mais desfalques. Meu Deus. Tem que jogar com o time titular aí direto na Copa do Brasil. E é mata-mata, né? Mata-mata. Sei lá, um empate. Mas, acho amigão... Acho que um de cabeça dá pra levar. Ô, amigão, a pergunta que tem que ser feita aí também, o Motinha passou aqui numa cartolina, é a seguinte. até quando o Osório vai ter vida no São Paulo? Porque diante das circunstâncias, Domênico Gato, o improviso, tá certo? As escalações, talvez, meio professor Pardal, que hora dá certo, hora não dá certo. Porque quando dá certo, o pessoal até fala, ó, legal, o Osório foi bem. Mas os caras elevam a segunda potência. Quando não dá certo, elevam a décima potência. A crítica é sempre mais pesada do que o elogio. Verdade. Então, querendo ou não, o Osório, por mais que ele tenha tido alguns desfalques aí no decorrer da temporada, o São Paulo precisou vender jogadores, mas a torcida do São Paulo já está começando a se dividir, amigo. Parte da torcida entende que o Osório tem que ter tempo para trabalhar, entende que a diretoria vendeu alguns jogadores que eram importantes no esquema do Osório, e parte da torcida já começou a ficar meio com o pé atrás com relação ao trabalho dele, porque acham que ele inventa demais, que muitas vezes ele tenta fazer algo que não é tão óbvio e não é tão prático, e a torcida já começa a falar, porra, esse Osório tá de brincadeira. Qual que é a sua opinião com relação ao trabalho dele? Que nem a torcida grita bastante, reclama, questão do Carlinhos, né, jogando de ponta. Sim. O pessoal não gosta mesmo, também acho estranho, mas até que ele tá rendendo melhor como ponta do que lateral. Não que ele mereça ser titular. Mas, cara, só desculpa, mas é o seguinte: o problema não é o Carlinhos de ponta lateral, o problema é ter o Carlinhos. Entendeu? É um exemplo também de onde estou pegando o pé. Eu gostaria muito que o Osório começasse o ano do zero, pudesse contratar, e claro, vai depender também da grana, da oportunidade, e começar um projeto do zero, pegar um Paulistinha aí que é moleza, dá para acertar o time, deveria apostar. Agora tem aquela tensão política. a diretoria, você não sabe como é que tá lá dentro, se eles vão pressionar, se não tiver resultado, acho que vão cair matando, né? Mas eu espero, metade, eu tô no lado da torcida aí, que quer ver o Osório começando do zero aí o ano que vem. Agora, só uma pergunta, né? É o Impresso aqui, ó. Onde você anda, Impresso? No meu programa não levo mais, fala a verdade, né? Ouvinte, você vai ficar triste se o São Paulo não se classificar pra Libertadores? Pergunta forte. Como forte. Assim, porra? Pergunta forte. Pergunta é. Lógico que foi, porra. O que você acha? Não sei, por isso que eu perguntei, né? Porra. Oi, Impresso. Vou ficar. Sou realista. Se não for também, não deu, mas ô, Rudy, tem que falar aí. Você espera, cara. Quando sair um palavrão aqui. Todo mundo não, o Cortez já falou todos, pode falar. Cortez já podia falar, não podia falar. Não, não, pode sim, continua. O Cortez não podia, mas você quebrou a barreira do rádio hoje, velho. Cortez já esgotou. Pode. O convidado pode fazer. Até porque o solo dele se chama de tudo um pouco, daqui a pouco ele vai falar pra gente, então de tudo um pouco, inclusive palavrão. Cortez esgotou a cota. Mas o menino quer te elogiar, cara, para de deixar elogiar você. Desculpa. Elogia, Rafael. Não, mas é que todo mundo imita o Aguinaldo e o Aguinaldinho aí é... Puta, cara, é muito, muito fera. Aí a galera no trabalho, até as meninas de time dando, imagina a coisa ridícula no trabalho. Obrigado, Bruno. Isso é graças a Domênica, que esse sucesso, essa coisa gostosa, que eu não consigo me segurar. É que ele faz laboratório, entendeu? Tem nada a ver com isso. Domênica é a mãe dele. Eu queria só dizer uma coisa, o Rudy é um dos melhores imitadores que eu conheço e eu sou um dos piores. Você sabe que no CQC eu faço meus festivais de imitações, eu queria propor um desafio de imitações. Eu e você agora aqui. Com certeza, vamos ver quem sai melhor. Quem que vocês querem ouvir aí? Vai, versão Rude, versão Cortez. O ouvinte pede, vai, Rafael, pede uma imitação. Como clássica aí, o Silvio Santos. Silvio Santos, vai, Rafael. Vou começar eu. Você está certo disso? É o Marcelo Rezende. Bem velhinho, porra. Não é, você está certo disso. Bem velhinho, né? Não é assim. Você está certo disso ou não está certo? Mistura de Marcelo Rezende com o Silvio Santos. Rafael. Rafael Cortez. Não deu certo. Era o Silvio Santos que ele disse. Mas, meu céu, mas você. Domênico, faz pra ele. Você quer fazer o que? Domênico é um dos maiores Silvio. Mostra pra ele como é que ele faz. A briga entre Rafael e o Rude. Não, mas mostra o Silvio ficando puto com a imitação dele. Como seria o Silvio ficando puto? Vai, como seria o Silvio puto? Vai, só uma palhinha. O Silvio puto. Só uma palhinha. O Silvio puto com a imitação dele. O Silvio bravo com a imitação. Só uma palhinha pra mim, velho. Ô, Rafael, você vai, não é possível. Não é possível. É você e o Rude. Mas não é, vem pra mim, mas não é possível. Vai, vocês dois aí, pronto. Vai. Que maravilha, né? É que a minha imitação já contempla o fato de que o Silvio tá muito velho. Algumas realistas, né? Já tem uma coisa mais assim. Eu fiquei curioso, agora o Marcelo Rezende, como é que seria? Como é que é o Marcelo Rezende? Corta pra mim. Continua. Vai ser legal, pô. Mas é só continuar. Corta explosivo que dá pra fazer. É o Marcelo Rezende fumado, isso. Corta pra mim. Cara, ó, o negócio, eu projeto o maxila pra frente, vai fazer a imitação. Pede qualquer um, cara. Quem pois, hein? Da Atena. Da Atena? Que legal. Sabe tudo, aguarda, menino. Que é isso aí? Aguinaldo. É o Aguinaldo no terreiro. Me dá esse bote. É o Aguinaldo tomado por entidade, um preto velho. Não, Aguinaldo se mostra diferente. Como é que é? A menina. Olha o mano tá nem aí. Caralho. Ficou sim, porra. Qual que você gostou mais, mano? Eu gosto do Marcelo Rezende. Ficou legal mesmo. Marcelo Rezende. Pra mim. Olha, parece que vai dormir a qualquer hora, né? É que você não vê o Luciano Huck. Meu Luciano Huck é maravilhoso. Como é que é o Luciano Huck? Cara, eu ganho dinheiro com isso, Brasil. Ô, Rafael. Luciano Huck. Domênico. Luciano Huck com náuseas. Ô, Rafael, manda um abraço a quem você quiser, meu velho. Vamos lá. Vamos lá, Domênico. A lista aqui tá grande rapidinho. Os amigos do Arte da faculdade lá da ONG, do trabalho lá do câmbio da HSBC, o Giovanni, o Gui, o Fernando, quem mais aí? O Rodrigão, o Rafa e a Camila que estão ouvindo. E não posso esquecer, a primeira vez minha noiva brigou comigo, RG. Um homem pra ela, pra Fernanda. Se você não levar o cartãozinho tapa na camurça, você dança, velho. Não posso perder. Um beijão, é isso aí. Meu amor. A gente foi ontem no Itaquerão, fui levar ela pra conhecer lá. É. Mas na Gaviões, ali, tinha que ficar quietinho, mas tentando zicar. Mas você tem que levá-la num lugar melhor, né, velho? Vai levar no Itaquerão, velho. Pô, você tá louco? Pô. Ah, mas não dá, né? Era um sonho dela, era presente de aniversário de maio que eu tava devendo. Ah, bom. Tá perdoado. Falou, então tá bom. O pessoal do check-up lá, desculpa, Domênico. Meus primos do check-up, o Vina, o Thiago, o Júlio, galera lá de Guarulhos. Valeu aí, pessoal. E Domênico, já que tá na sessão, um abraço, preciso mandar um abraço pro time do Jardim Brasil, que ganhou ontem no Pacaembu. Jardim Brasil, um abraço. A Taça Libertadores da América da Várzea. Da Várzea. Venceu o Sedex da Zona Sul nos pênaltis. Tá bom. E muitos amigos meus aprazíveis do Jardim Brasil estão felizes. Um grande abraço. Cara da Gaviões aí, mano. É, Jardim Brasil lá, velho. Um abraço pro Ovelha, pro Jarrão. Tchau, tchau, Libão. Este é o nosso momento para três ouvintes na sequência. Vai viajar e precisa de dicas? Curta a página sem parar no Facebook. Vamos lá, mais ouvintes. Aí, ó, já tem outro aqui, ó. Aí, ó. Alô? Alô? Quem fala? É Victor. Victor do quê? Victor Paiva Jardim. Victor Paiva Jardim? Mas acho que o Victor devia ter sido expulso ontem naquele lance contra o Flamengo, do pênalti. Tô tentando lembrar qual foi o lance. Legal que ninguém responde. Não, tô tentando lembrar. Ô, desculpa aí, meu, tava meio perdido aqui. Falei. O Estádio 97, gente. Ah, do pênalti, que ele deu o pênalti. Não, ele não era pra ter sido expulso? Eu acho que era boa, pra ter sido expulso. Boa pergunta, hein? Ô, Domênio, ele tomou amarelo. Ter sido expulso. Tomou, mas amarelo. Sabe por que não foi expulso? Porque o drible foi pro lado, diagonal. Não era perigo, não foi pro gol. E aí ele foi expulso e pra variar pegou o pênalti. Não foi expulso. Não foi expulso, pra variar pegou o pênalti e o Flamengo tomou uma bela esfregada, professor. Osvaldiola. Não dá certo. Flamengo e Galo é caixa, velho. Ô, Vitor, e quantos anos? Eu tenho 24. Já assumiu o RG 2.4. 24 hoje, RG. Hoje. Só falta ele dizer que tá invicto. Ah, não! Que sensacional! Não. A saudade é tão grande que salvou a hora mais uma vez. E qual que é o bairro que você mora? Ei, ô Victor, o bairro? Eu moro no Jardim Nordeste. É o risada filha da puta. Como é que é? Não entendi, Victor. Imbecil. Jardim Nordeste. Gente, Nordeste? Tem 10 pessoas falando ao mesmo tempo, eu não tô ouvindo nada. Qual que é o bairro? Você vai tratar essa porra do seu ouvido também? Você nunca escuta nada, parece um louco. Amigo, consegue, vai, deixa. Amigo, dá pra... hoje tá difícil. Consegue, Jardim Nordeste, amigo. Benzinha. Não, vai. Ah, amigo. Jardim Nordeste. Ah, Nordeste. Senhor Benjamin, pode falar ou não? Jardim Nordeste? Bora no Esporte do Recife. Não, sabe onde é? Eu não? Sei. Eu sei. Eu tô tentando falar. Então fala. O Jardim Nordeste, seu trouxa, porque como eu morei no Nordeste, Nordeste, Jardim. Jardim Nordeste. Ele tá me ofendendo. Jardim Nordeste. Eu morei no Ticuatira. Jardim Nordeste, ali na Penha. Só isso. É próximo ao infeliz estádio que tem ali perto, né? Mas é Penha, estádio. É Penha ou é infeliz. Estádio? Pô. Infeliz é a sua infeliz. Vida, bacana. Mano. Que isso? Respeita aí o Coliseu da Zona Leste, rapaz. Hein? Coliseu da Zona Leste. Bom, Arena Corinthians. Vitor e o time? É, São Paulo. Aí. Tricolou. Tem uma outra na hora dessa. Tem uma pergunta pra ele, né? Outra? Se o São Paulo perder domingo pro Palmeiras, vai ser ruim pro São Paulo, você acha? Pô, que pergunta, velho. Que pergunta ridícula. Porra. Que isso, hein? Perder pra quem? Pro Palmeiras. Com esse time aí. Ainda bem que você acertou o time, né? É a lógica. Aí, tá vendo? A pergunta foi pertinente, né? Foi pertinente? É, claro. É, mano, assume aí você, que é um cara que... Eu não, esse mané aí foi falar mal aí do Corinthians. Ô, velhinho. Vai. Oi. Tricolor abriu mão do G4, velhinho, do Brasileirão? Ó, RG, eu não diria que abriu mão, mas que vai ser um sonho meio impossível, acredito que sim. Deixa eu te fazer uma pergunta, meu velho. São Paulo e Vasco, quarta-feira. E o pessoal tá falando que o AECDEX aqui é da Zona Leste, viu? Falaram pra mim da Sul, mas ainda da Leste, um abraço pros caras. Deixa eu falar um negócio. Zé Walter, valeu. Deixa eu falar um negócio, diga. O CEDEX, ele mudou de nome, né? Mudou de nome o CEDEX, agora é o quê? Então, eu não sei direito expressa. O nome, mas é porque eles tiveram que tirar por causa dos Correios. É, melhor coisa pra não jogar. Diga. Sabendo que esse pessoal desse time adora dar selinho, né? É, os caras entregam também. Agora, ô velho, deixa eu te perguntar, São Paulo e Vasco é a próxima... É a próxima eliminatória Copa do São Paulo do Brasil. Aí, quartas de final. Você acha que tem alguma chance remota do teu time perder do Vasco? Tá com medo ou por ser o Vasco... Por que remota? Porque o Vasco, mano, desculpa. Pergunta impressa. Se você perder do Vasco, você tem que se esforçar. Você acha que o São Paulo tem chance de ser derrotado pelo Vasco, velho? Ó, Portuga, eu não tiro essa possibilidade, não. Porque se perdeu pro Ceará dentro do Morumbi... Eu não tiro a possibilidade de perder pro Vasco, que tá em ascensão aí no campeonato. Mas acredito que o Vasco, acho que priorize o campeonato brasileiro, né? E deixe Não sei, esse não. Lado, de repente, a Copa do Brasil. Ó, véio, tem minhas dúvidas também, viu? Vendo que... por esse lado que você falou que o São Paulo perdeu do Ceará e pode perder pro Vasco, você até fica um pouco de pé atrás. Agora, o Vasco é aquele cara que o que vier pra ele tá bom, velho. O Vasco, ele vai jogando. Se der pra ele ganhando o que ele puder, ele vai indo. Porque a chance do Vasco, cara, é remotíssima. Eu acho. Vasco, é verdade, 11 jogos tem que ganhar 7, velho. Olha, mas é e pega tá. A tabela dele, por mais difícil que seja, a situação do Vasco, o Vasco não tá morto. O Vasco não tá morto. O futebol, às vezes, tá acaba pregando morto, algumas mano. Peças, Domenico. Olha, de 11 ganha 7 no brasileiro, matematicamente, velho. Matematicamente. Mas nem tem razão, hein? Mas matematicamente, vocês podem estar embasados. É claro que é difícil a situação do Vasco. Mas o Fluminense, em outra época, Domenico Gatto, ele teve uma situação muito parecida com essa do Vasco. Era até mais difícil. É, mas tudo foi bem uma que o Fluminense só, era mais time, etc e tal. Mas o futebol tá tão nivelado, Domenico. O Vasco, ele vinha jogando bem algumas partidas e não vinha dando sorte da bola entrar. Foi assim com o São Paulo, foi assim com o Figueirense, foi assim com o Atlético Mineiro. Bem, mas, e o Vasco perdeu alguns pontos. Eu não aí cravo, que, não. Eu, mas eu também não tô falando que o Vasco vai escapar, mas que pode acontecer, pode. E pode acontecer, pode. O Vasco, Domenico, volta a falar que ele tem um confrontos aí diretos nas próximas rodadas. Vai, por exemplo, o Flamengo é um clássico que se ganha e o Vasco tem dado sorte contra o Flamengo esse ano, pode dar uma moral extra. Depois o Vasco tem dois adversários aí que são diretos pela briga do rebaixamento. Avaí e Chapecoense. Havaí fora e Chapecoense em casa. O Mano tá sendo vivo. Esse Flamengo e Vasco, velho. Se, pô, o Vasco, se cair, eu falei que caía. Se escapar, eu falei que escapava. Ah, eu falei que você cravo, tá rebaixado. Só que é o seguinte, se o Vasco apanhar do Flamengo, porque é clássico, pode acontecer. Se apanhar do Flamengo, vai dar um revertério, velho. Ué, ele pode empatar com o Flamengo e perder do Havaí. Vocês acham? Tranquilamente lá. Pode. A torcida do Vasco vai ficar chateada com uma nova piada? São Paulo perdendo pro Vasco e depois tomar uma piada do Palmeiras também. É que o São Paulo. É bem o que o Sombra falou aqui no começo. São Paulo, se os caras estiverem pensando, vamos priorizar a Copa do Brasil e esquecer o Copa Brasileiro, em termos de vaga na Libertadores, é uma maluquice, porque você só consegue a vaga sendo campeão. Só. E ser campeão da Taça Libertadores, com todo respeito ao São Paulo, mas eu acho que hoje o time do Palmeiras é superior, o time do Internacional é superior, o Grêmio é superior e o Santos é superior. O São Paulo é melhor só o Grêmio. O São Paulo só é melhor que o Figueirense e o Vasco, na minha opinião. Palmeiras, Grêmio, Inter, tá tudo do outro então, lado. Então, é que o São Paulo dos oito, ele só é melhor que o Figueirense e o próprio Vasco. Do resto, mas todos os outros times são melhores. O time que tem mais punch hoje pra ganhar a Copa do Brasil, é o pra mim, é o Santos. Mas é o Palmeiras. Mas é complicado. Campeonato... Copa do Brasil. Copa do Brasil é complicado. É um jogo só. Né? Não é assim. Um jogo só. São dois jogos, quer dizer... Mas, não é fácil, não. Nós vamos ganhar esse troço aí. Ah, eu acho. Vai ver. Eu acho que não, Dodô. Opa! Vocês já querem ganhar tudo agora? Eu vou ganhar tudo. Você tá louco? Por que ganhar tudo? Pô, vocês querem... Vocês querem... Pode dar Palmeiras e Santos na final. Vocês querem brasileiro, Libertadores? Não, mas quer ficar lá entre os quatro e ganhar a Copa do Brasil? A gente vai ficando. Se a gente ganhar a Copa do Brasil, a gente abre a vaga. Ah, tá. Você agora vai ser moteou, né, RG? Por quê? Você parecia um moto. Você fala, pô, vocês querem ganhar tudo? Não, ele quer perder tudo. Foi impresso. Legal disputar quatro e perder quer os quatro. Quer ganhar tudo. Mas não pode se ganhar tudo na vida. Como não é assim, então, né? Então, o Barcelona não. Então os senhores não podem ganhar. O Barcelona não. Vale por vocês. Porque você já ganhou o Paulista. Chega. Acabou. Não, mas tá bom. Ganhou uma coisinha. Vamos chegar na Libertadores. Olha que legal. Vocês ganham o Paulista. Nós vamos ganhar a Copa do Brasil. Quando eles ganham o Brasileiro. Aí fica todo mundo feliz. E a Lusa sobe. Lembra disso? E a Lusa sobe. Aí fica tudo. Só o São Paulo que não ganhou nada. Mas pera aí. Também não se pode. Não, mas então vamos fechar esse acordo aqui. Aí o Corinthians ganha o brasileiro, vai pra Libertadores. Sim. Palmeiras ganha a Copa do Brasil, vai pra Libertadores. E vocês vão ficar em quinto, pertinho ali, ou quarto. Não, nós vamos pra quarto. Isso, e aí vai pra Libertadores. E aí vamos três pra Libertadores. Vamos todo mundo, então, é fechou. Fechado. Você fechou. Acha que esse campeonato pode acontecer, hein, Domênico? De tudo um pouco nesse campeonato? Isso, eu tô falando isso pra falar do solo do Cortez, que chama de tudo um pouco. Opa. Pressionado. Ô, Cortez, tô falando sério agora. Cortez é monstro. O Cortez faz... Tem alguma pergunta pra ele, ô, Vitor? Tem alguma pergunta? Pergunta pro Cortez. Eu queria, antes de eu começar a ligar, eu queria saber em relação ao Lucas lá, né, que apanhou e tudo mais, mas já foram feitas essa pergunta já. Falaram. Então já fiquei sabendo já, como eu tô acompanhando desde o começo. A pergunta é pro Cortez, ele quer saber do Lucas, o cara não quer ele saber quer de mim. Ele quer fazer uma fofoca, né? Na verdade, né? O cara não quer saber de mim. Não, mas conta a história então que você invadiu o tapete vermelho lá no... esses louros sagrados do meu tempo ido. Quer saber mesmo por esse momento? Lógico, pô. Vai. Boa. Eu tava em Veneza, aí eu me dei conta que todas as pessoas legais estavam dentro do backdrop, estavam no tapete vermelho. É. E nós, os réis mortais jornalistas, a gente ficava tudo do lado de fora, assim, vendo as pessoas chegando no tapete vermelho. Falei, cara, seria muito legal a gente tentar entrar no tapete vermelho, mas para isso a gente tem que ser uma celebridade ou ter uma credencial X. Então não vai dar, mas vamos mostrar então como um brasileiro se fode tentando entrar. A iniciativa era tentar mostrar no vídeo, assim, como ia ser barrado na primeira instância. Eu tentando entrar no tapete vermelho, ia ser barrado. Eu falei, o que eu vou fazer? Vou pôr uma gravata borboleta, que vai me deixar com uma cara mais austera. E na hora que o cara pedir para mostrar o meu cartão, que devia ser um card especial, eu ia mostrar meu cartão de crédito. E obviamente eu seria barrado. Só que chegou na hora, eu mostrei meu cartão e minha gravata borboleta, o segurança fez, welcome, sir, bem-vindo. E me deixou entrar. E entrou? E eu entrei, e daí eu falei, meu Deus, eu entrei. Aí no que eu entrei, cara, eu levei o microfone dentro do bolso do CQC. O cinegrafista ficou do lado de fora, filmando ali na grade. Tinha o que fazer, né? Eu andando ali no meio daquelas pessoas, falei, fudeu, o que eu faço aqui? Não tem nada acontecendo. Aí chega Brad Pitt e George Clooney. No que eles chegaram, entraram ali, mano, aí com Deus nos acou, todo mundo gritando pra caramba. O meu cinegrafista foi soterrado por uma multidão de fãs, assim, que se aglomeraram na grade. E os caras começaram a dar do meu lado. Eu olhei pro lado e falei assim, oi, Brad, como é que tá, George Clooney? Beleza? Aí eu tirei o meu microfone e falei, vou entrevistar esses caras. Entrevistei, fiz duas perguntas e imediatamente fui preso. Fui levado. Imediatamente? Imediatamente. Eu saquei duas perguntas, já vieram dois caras, assim, elegantes, assim, sem... Né, polícia brasileira, entendeu? Pegaram dois italianos, você foi, assim, foi convidado a se retirar. Per favore. Foram dois caras com você. É, eles vieram assim. Claro, com toda a educação. O cara veio primeiro e falou assim, o que é isso? Eu falei, Brasil. Não sei o que eu tô fazendo. Eu tô aqui. Quando eu faço bosta no exterior, eu sempre falo, é Brasil, não sei o que eu tô fazendo. Caralho, desculpa, não podia, aqui é Brasil. Sempre funciona. Sempre assim? E os caras muito educadamente falam assim, venha conosco, por gentileza. Eu falei, não, eu não posso. Venha conosco. Então achei melhor. Aí desci, fui até a delegacia de Veneza, onde eu fui entrevistado por uns 10 policiais. E ficaram perguntando, você é terrorista? O que você fez? Como você conseguiu entrar aqui? Por que você estava lá? E eu, o tempo inteiro, falei assim, eu não sabia. Eu fui entrando, eu não sabia, não percebi, não sabia. Aí revistaram o meu microfone. Eles não propuseram nenhum negócio como na África do Sul? Fizeram uma proposta. O cara falou assim, me dá o seu passaporte agora. E eu pensei, não vou dar meu passaporte, que eu vou ser deportado. E eu falei, meu passaporte não tá aqui. Eu quero o seu passaporte. Meu passaporte não tá aqui, moço. Eu quero o seu passaporte. Na sexta vez ele falou assim, eu quero o seu passaporte. Se você não me entregar, você vai ser preso. Aí eu achei uma boa troca também. Achou o passaporte. Achou justo também. Falei, meu Deus, olha que tá aqui. Meu passaporte. Olha, achei no bolso. Tava no bolso interno e eu não percebi. Pegadinha do malandro. Pegadinha do malandro. Meu Sérgio Malandro é maravilhoso. Aí você entregou o passaporte e aí eu guardei. Entreguei o passaporte, eles me liberaram e falaram assim, tudo bem, vai embora. Aí veio um italiano mais bravo. Eu lembro que o delegado, ele era mais gente boa, assim, mas tinha um cara mais intolerante. O delegado foi com a minha cara porque ele chamava Raffaello. Eu sou Rafael. E eu fiquei falando sobre Raffaello, o pintor. Eu falei, os pintores de Raffaello. O cara foi com a minha cara. Mas aí o mais bravinho de todos, que era um folgadinho lá, ele chegou pra mim na hora que tava indo embora e falou assim, escuta aqui, só te dar um recado. Eu vou te falar em italiano e sei que você vai entender. Que eles estavam falando em inglês, né? Tá. Vou te falar em italiano e você vai entender. A sua sorte é que o delegado é ele, porque se fosse eu te dava dois tapas na cara pra você aprender a não ser tão folgado. Falou em italiano e eu entendi palavra por palavra. Ele terminou falando capisco, eu falei, capisco, senhor, capisco é a vossa mensagem. Cara, louco, né? Louco, hein? Aí ele me liberou, eu saí, encontrei a equipe. E fui ver, não tinha porra nenhuma filmada. Não tinha nada. Pra ele falar. Então eu vou falar em português, eu sei que você vai entender também. Mas o áudio não usou você também? Poderia ter dito pro cara, falar, então eu vou te falar em português, eu sei que você vai entender também. Fala, assim, um cara incompetente, você não é o delegado, e por isso você não vai me dar o tapa na cara. Nossa, e poderia ter olha que língua latina, os caras. Eu achei que era abusada assim. Arriscadíssimo. Ô, Vitor, arriscadíssimo. Manda seu abraço. Assim. Manda seu abraço pra quem você quiser. Fazer uma pergunta pro Calção. Quem é mais doido, se é o Cortez ou o Calção? Cara, calção, eu acho que calção. A chance do Brasil nas Olimpíadas é zero, viu? Mas não foi isso que ele perguntou, besta. Um abraço pra você, viu? Eu queria fazer um merchan aí, ô Domingo. Manda. Beleza. É, só a Bozano aí proporcionou. Só? Não. Vamos só lá. Só a novinha Bozano e garante um barbear fenomenal. Boa, ganhou um kit Bozano, hein? Ô, mano, me ajuda a dar ola aí, mano. Ola? Viva! Ora. Hã? Vai dormir, velho. Olha assim, a ola. Viva, ola. Pegar. Viva a pegação. Mas aí você fala, falar também, porra. O ouvinte que disser aqui, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal, o cara ganha um kit top da Bozano. Já ganhou. O cara que disser, olá, viva a pegação, ganhou. O cara ganha um kit top da Ola também. Um tá kit bom. Associado agora, ao outro. Já que eu ganhei o kit da Ola, ô RG. Fala, velhinho. Manda um pra minha noiva Simone. Você vai querer gastar a Ola? Tem a Ola usar, e o kit, né? Bozano também. Ah, vai com o kit Bozano e tudo? RG, o cara dá uma vai penteada. Tudo. O cara dá uma penteada no cabelo do RG. Falou, Vitor, um abraço. Valeu. Viu, faz um abraço, a barba. É um prazer falar com vocês. Nossa, aí. Obrigado. Uma satisfação total. Depois você abraço, dá uma reta, velho. Valeu. Valeu. Esse é o momento sem parar do estádio. Três ouvintes na sequência. Oh, vamos ao terceiro agora. Viajou e quer compartilhar uma imagem bacana? Marque suas fotos com hashtag sem parar oficial. Alô? Alô? Quem fala? Alô? É o Wellington. Ô, Wellington, tudo bom? Beleza, você, Dudu? Beleza, Wellington do quê? Wellington Scabora. Scabora? Scabora, velho. Scabora. E quantos anos você tem? É, até sábado, 2.6. Oh. Então ainda 2.6. Isso. Vou ficar mais velho antes do tempo. Não sofra por antecipação. Já ligou, é a quarta vez que liga aqui, né? É mais RG 2.6. Ô, Cortez. Cortez deu um rolê ali. Ah, Cortez tá pra lá. É, bom, velhinho, depois você vai pedir presente pro mano, mas vê se escova os dentes direitinho pra não ficar com uma Wellington então aí. Ah, isso. Sensacional. Nossa, boa, Marcelo, gostei, boa, parabéns. Dá uma risada pra você ver a porrada que você vai levar. Tá? Tá? Ô, Wellington. Opa. Qual que é o bairro? Ó, eu vou falar perto da avenida que eu moro. Perto da avenida que eu moro? Ô, presta atenção aí, depois fala que não ouviu. Avenida Alberto Baiton. Ah, honra, mano. Aí sim. Tem duas, hein? É nóis, pô. Isso é Vila Maria, querida. Amigo. É isso mesmo, Vila Maria. É isso aí. Verdão, né, velho? Opa, é nóis. Mas você mora ali... Mas pera aí. Você mora lá perto da Cosmorama ou mais pra baixo? Eu moro perto do sacolão da prefeitura. Ai. É parceiro, pô. Perto do João Domingues, mano. Cadê o mano? Falar em Vila Maria, sexta-feira perto eu tô aí. Perto do Carinhoso? Tô no ensaio. Isso. Ah, então é perto da Domênica. E aí, mano, Vila Maria é tudo nosso. Sua mãe mora nós, lá? Mano, é nós. Estudei aí no João Domingues também. Hein? Um abraço. Tua mamãe galera. Mora lá? Não, menina. Mora lá, sua mamãe? Sua mamãe. Parece que a diretoria... Vossa mãe. A diretoria voltou atrás e quer renovar com o Rafael Siqueira, viu? Hein? Que Rafael Siqueira? Rafael Marques. Rafael Marques. Mas quer pagar aquele tudo mesmo, vovó? Mas o vovôzinho do patrocínio lá tá pensando em ajudar. Pagar? Ô, vó, tinha que fazer um rolo, mandar algum lixo lá pra China, já que chinês é tudo lixo. Bom mesmo. E faz um rolo lá com o Rafael Marques. Sabe aquele Vinícius que tava no Ceará? Manda ele pra lá. Não, ele foi pra Arábia, fechou. Foi pra Arábia, já fechou? Então, mas com esse dinheiro compra o Rafael Siqueira. Ó, manda o Maicon Leite, que é nosso. Tá emprestado. Pega o Maicon Leite e fala só. Tem um cara bom aqui. Esse cara é bom. Manda o Maicon Leite pra China. Eu acho que o Alexandre Matos, eu não sei se ele gosta mesmo aí de fato do Rafael Marques. Mas ele poderia, talvez, aí fazer um esforço pra tentar segurar o jogador. Pega aí qualquer encosto que o Palmeiras não tá usando mesmo, coloca na transação. Felipe Menezes! E abate é parte do valor. Porque muitas vezes, Domênico, o chinês hoje é aquele rico da vez, tá certo? É aquele cara que tem contratado alguns jogadores. E a legislação do futebol chinês impede que muitos estrangeiros aí participem de times. Eu acho que eles têm uma cota ali de 5 estrangeiros. E muitas vezes esses jogadores aí, eles não podem estar atuando. Então, acontece o que aconteceu com o Wagner Love, de ser colocado em lista de dispensa, etc. Já conta a vontade do jogador também, que não quer permanecer na China. É verdade. Porque uma coisa você levar pra China, o Montilho, que é um cara que se destacou aqui no Campeonato Brasileiro, e o chinês aí falou, opa, vamos segurar esse cara aqui. Diego Tardelli, vamos segurar esse cara aqui. O Rafael Marques, por melhor jogador que ele seja, ele não se destacou aqui a ponto do chinês pegar e falar, opa, quero aqui o Rafael Marques a todo custo. Então, o Palmeiras aí... Pega um jogador aí que pode ser uma pereba que tá lá encostado, coloca na transação pra bater o valor, e o resto o Paulo Nobre passa no débito, velho. Parece que o vovozinho do patrocínio que vai ajudar também, viu? Então, mas é um jogador que já tem mais de 30 anos de idade, mas é um cara que tá jogando bola. Tá jogando bola, vale a pena investir. Pega uns vídeos do Goiás, do Felipe Menezes, fala, ó, tá aqui um, camisa 10, habilidoso, um bom... Pega uns vídeos do Mazinho também, da época do Oeste. O Messi Black fez gol. Norberto, o Mazinho parecia o Parmeira da Depressão. Tinha lá, ó, Cauê Schreck... Tinha o Mauzinho, tinha o Fernandinho, tinha faltava o Eldinho. Tinha o Patrick Barriga de Cavalo. Aquele Caê fez 3 gols na estreia, nunca mais fez porra nenhuma. Domênico, tu lembra que eu fui campeão com o gol de Betinho? É, sim, 2012. Betinho, quem mais tinha no time? 2012 não faz muito tempo. Esse Oeste, Jojo, é o Palmeiras depressivo. Esse Betinho foi parar no Paysandu. Leandro Denoni. Mas é só ele. Não, era João Denoni. João Denoni. João Danone. Horrível. Mas o Elton, agora tá, parece que o time deu uma engrenada aí, né? O time tava inconstante. E nesses dois últimos jogos aí, o Palmeiras deu, né? E Domenico, vou falar mais. De repente você tá numa vibe legal, pegar um jogo, um dia legal. Palmeiras pode ser campeão da Copa do Brasil. Porque em casa ele é forte. Se souber jogar, por exemplo, jogo contra o Inter lá. Você não pode sair igual um louco, tem que jogar no erro. Tem que ser inteligente. Colocar dois caras rápidos na frente pra pegar contra-ataque, lançar a bola nas costas dos caras do Inter e deixar o Inter com a bola. Não pode cair e querer jogar de igual lá dentro. Se for jogar de igual lá dentro do Beira-Rio, é problema, porque o Inter tem um time bom. É, e é o que sobrou pra eles deixar. Mas mesmo assim, o time é forte. No meio-campo dos caras tem o Valdívia, tem torce o Alex. Mesmo, time, torce pros caras mesmo. Não, torce mesmo. Tô dizendo que o time é bom. Torce mesmo. Ô, Dudu, da outra vez que eu liguei, da primeira vez que eu liguei, na verdade, o Gabriel tinha acabado de machucar. Eu falei que ele ia fazer uma puta falta. Aí agora o Palmeiras tá melhorando, porque entrou o Thiago Santos e tá dando mais base na marcação. E tá liberando mais o Lucas. O Lucas agora pode ver que ele tá voltando a jogar. O Palmeiras tá voltando a encaixar porque encontrou uma peça de substituição pro Gabriel. Não verdade. É tão bom quanto o Gabriel. Mas esse Thiago Santos aí tá jogando bem. Verdade. Ô, amigão. Oi. Tem uma polêmica que tomou conta do Campeonato Brasileiro, que é esse jogo das 11 da manhã. Qual que é a sua opinião com relação a essas partidas aí? A média de público tem mostrado aí que o torcedor gosta. Mas tem alguns que não gostam, como é o caso do Benja também. O que você acha a respeito? Então, mano, pra torcida, é o que todo mundo fala, pra torcida é bom, pro jogador é ruim. Aí entra naquela discussão que antigamente tinha jogo, esse horário, mas também antigamente era, 5, 10 graus a menos. Hoje em dia, os caras estão jogando aí num sol de 40, 41 graus. É embaçado pro jogador isso. Pra gente é bom, o horário é bom, sai do jogo, vai, ainda dá tempo de almoçar e tal, mas ainda tem outro jogo à tarde. Cara? Porque, ó, por exemplo, tem alguns esportes aí que o pessoal costuma praticar nessa parte da manhã. É o caso do atletismo, é o caso do tênis, tá certo? E, inclusive, partidas aí que são mais desgastantes do que a própria partida de futebol. Porque você pega uma média de jogadores aí atuando e correndo durante uma partida de 9, 10 quilômetros. Essa é a média do futebol brasileiro de um jogador atuando dentro do campo. Dentro de campo, o Ganso 90 minutos... Não, o Ganso acho que é a metade disso. Um pouco mais, inclusive contando o aquecimento. É, mas com relação, por exemplo, aí aos jogadores, amigão... Durante 90 minutos, ele vai percorrer esses 10 quilômetros. Nesses 10 quilômetros, ele vai correr, ele vai trotar, ele vai andar, vai reclamar com bandeira, vai xingar torcedor, vai comemorar gol, enfim. Ele tem 90 minutos para percorrer essa média de 10 quilômetros. Ele não corre de maneira frenética durante esses 90 minutos. Ele não vai se desgastar tanto assim. Ele para, ele se reidrata, ele descansa. Então, acho que jogadores, cara, muitas vezes aí, até banhados pela mídia, porque a mídia tem um puxa-saquismo enorme com esses caras, eu acho que os caras são mal acostumados. O jogador, como qualquer ser humano, quando ele passa a ouvir determinado assunto, ou ele passa a acreditar em determinadas posicionamentos que a mídia tem com relação a, não, porque o jogador tá cansado, isso daí afeta o rendimento do cara, ele passa a acreditar nisso. O ser humano, ele aceita muitas ideias. O ser humano é um cara extremamente influenciável. Então, a partir do momento que você tem ali parte da crônica, parte dos repórteres ali passando o pano para jogadores... Eu acho que eles passam a acreditar que eles podem estar cansados de fato. Não que eles não tenham esse cansaço. Óbvio que tem. Qualquer atleta vai se desgastar durante a partida. Mas quando ele passa a ouvir determinados repórteres, jornalistas, cronistas, narradores aí defendendo que eles não podem jogar esse horário porque é desumano, o cara passa a acreditar. Eu acho que o jogador é muito mal acostumado. Eu até ouvi no dia que você falou isso daí pro Vitor Hugo lá, o zagueiro do Palmeiras lá na Fox. Ele ficou meio meio querendo confirmar. Não, mas é verdade. Ô, Domênico, o ser humano, quando você tá lá, por exemplo, você não aguenta mais correr e tem alguém do seu lado ali, vamos, Domênico, vamos, você consegue. Você vai. Lógico que você vai no embalo. Vai um pouquinho a mais do que iria. O ser humano, ele é influenciável. Vai um pouco a mais do que iria. Agora, quando você tem ali, por exemplo, um cubo mágico, eu nunca consegui colocar o cubo mágico no lugar. Mas se você tiver alguém do lado assim, não vai dar certo. Você falar aí, não vai. Vai ferrar mais de vez. Vai ferrar de vez. Gente. Eu tenho a notícia certa. O Cortez tem que ir embora já. Então, Wellington, vou mandar um abraço pra você aqui, meu velho, e mande um abraço pra quem você quiser, vamos lá. Ó, Dudu, eu queria mandar um chupa pro Evandro Diogo aí, um corintiano. Queria mandar uma moela pra minha namorada, Camila. Já levou. Vai lá. E queria fazer o merchan. Manda. Fala aí. É, só a nova linha Bozano me garante um barbear fenomenal. Ganhou o kit da Bozano. Ó, é um kit top, hein, velho. Top. É, eu dei um de presente pro meu aniversário. Do aniversário do meu pai, quer dizer. Aí, ó, tá vendo? Foi aniversário do meu pai, eu dei pra ele de presente, ficou mais feliz. Então tá bom. E mais um aí, o Ola Viva Pegação. Boa, Ola Viva Pegação. Boa. Veio o kit marreta também, vai dar uma chapuçada hoje. Belo kit marreta. Obrigado, um abraço pra você, viu, Ayrton? Valeu, um abraço pra vocês. Valeu, um abraço, tudo de bom. É, meus amigos, foi aí um momento sem parar, né? E se você pudesse tirar aí todos os obstáculos da sua vida num passe de mágica, hein? Olha, o Sem Parar pode te ajudar em muitas dessas pequenas coisas que emperram o seu dia a dia. Baixe o app Sem Parar e descubra centenas de lugares que aceitam o Sem Parar. Além dos pedágios, você ainda pode encontrar shoppings, estacionamentos, aeroportos, postos de combustíveis que aceitam também o Sem Parar, hein? Então vamos lá, não perca tempo não e curta a vida, curta o que há de melhor na vida, tá bom? Sem parar em todo lugar, meus amigos. Olha o avião passando aí, ó. É, meu amigo, passou o avião do Estadão Exec, hein? Vai marcando aí, daqui a pouquinho vamos falar dessa promoção maravilhosa. E agora o nosso Rafael tem que ir embora, é isso? Ah, só queria agradecer ele que me deu hoje, né? Meu azar com as mulheres. Vamos agradecer aqui o Rafael. Obrigado, viu, Rafael. Obrigado pela presença. Foi muito legal, Rafael. Eu trouxe 5 livros pra vocês aqui. Eu dei 2 já. Dei um pro Rudy, um pro Benjamin. Tem mais 3. Quem vai querer? Valeu, amigo. Valeu. Mas assim, eu vou dar pra quem tiver, quem fizer questão. Pro moto não adianta. Eu faço questão. Eu vou ler depois que o Ben já terminar. Aí fazemos, mas se os amigos... Às vezes o cara passa de graça, nem eu queria. Pro moto não adianta, porque não é livre de solto. Eu vou deixar 3 aqui, depois vocês fazem uma disputa pra ver quem vai. Questão, pronto. Sai na mão aqui. Isso, vamos ler o livro dele. Eu falei, não adianta dar o livro pro Mota, porque não é livro de foto. Sabe o que é engraçado? É que tem a brincadeira na capa, que tá meu azar com Z e ele corrige. É com S, ele corrige com Z. E o Mota falou, mas não tava certo. Ele perguntou pra mim. Rafael, obrigado. Eu espero que você tenha muito sucesso mais ainda do que já tem, tá certo? Parabéns, Rafael, você. Parabéns, cara. E tem um espetáculo teu também, né? Como é que é? Aliás, é um solo de comédia. 100% autoral seu. É, de tudo um pouco. É um show de humor que tá rodando aí. Tá rodando aonde? Cara, eu nunca fico em cartaz, né? Ah, não, não, mas você vai... apresentação em Anápolis. Qual que é o próximo? Aqui perto de São Paulo? Aqui perto de São Paulo não tem. Eu vou fazer Anápolis, que é o estado de Goiás. Tá. Depois eu tenho Maceió. E o que eu tô rodando mesmo... São Paulo, nesse ano, não. Não, esse ano, São Paulo, não. E o Risadaria, Cortez? Você tá viajando. Eu tô com Risadaria itinerante. Você vai fazer também, né, Rudy? Algum... Não, não fui convidado. Tá, para com isso. Não, mas eu fiz com eles um monte de eventos antes. Tô com Risadaria esse final de semana, agora a gente tá em BH. Tá. No próximo final de semana a gente tá em Porto Alegre. E depois a gente vai estar em Ribeirão Preto. Ainda tem Rio de Janeiro pra ir. O pessoal ainda vai pra Belém, esse aí eu não vou. E vai pra Recife, tá. Mas tem um espetáculo itinerante do Risadaria rodando o Brasil inteiro. Tem muita música no seu show, né? Pelo menos no solo tem. Tem. É pra dar uma consertada nas piadas que não funcionam. Muito bom. Legal. Senhoras e senhores, Rafael Cortez, uma salva de palmas. Obrigado, viu? Eu posso só reforçar o convite aqui? Sim, por favor. Só reforçar o convite, então, ó. Quarta-feira, depois de amanhã, é lançamento do meu livro Minhas Águas Mulheres, livro de humor, que tá muito legal aí na Livraria Cultura do Teatro do Conjunto Nacional. Apareçam lá, todos estão convidados. E mais uma vez reforço, eu vou levar uma mina pra jantar. É sério isso aí? É sério, eu juro por Deus, já tá fechado. Vou levar pra jantar comigo no Paris 6 do nosso amigo Isaac Azar. Ô, Rafael, pro Isaac. Vai ser muito legal. Só a última pergunta. As histórias contadas nesse livro são verídicas ou são algumas verídicas, algumas mentiras? Algumas verídicas e outras mentirosas. São mais fictícias. Mas todas falam sobre o mesmo princípio, tá, ter azar com as mulheres. Ter azar com as mulheres. E eu quero não ter mais azar com as mulheres, por isso que eu vou chamar uma pessoa, mulher, que esteja no lançamento pra jantar com comigo depois. Depois, acabar com esse azia, vou pagar a conta, vou dar vinho, então você vai... clima, nós vamos transar. Então sabe uma, leva o kit do Mana Marreta pra poder ver se... Sabe leva, uma que opa, pode, é. Uma que pode marreta, tirar o seu azar? Laura Miller, pode tirar o seu azar. É? Miller, eu garoto. Não teria coragem. É? Não? Senhoras e senhores, Rafael Cortez. Valeu! Valeu, Cortez. Obrigado, gente. Parabéns, eu sou foda. Obrigadão. E agora, Benjamin Bach vem com o Fricol. Esse produto que é sensacional, que esse funciona. Esse funciona. Que o diga, meu amigo Anderson Vilela. Tchau, Rafael Cortez. Parabéns aí, sucesso, seu irmão. Valeu. Ó, e manda lá um Hatimatová pro meu amigo Dan Stubac hoje. Ó, meu amigo Anderson Vilela me contou uma história hoje. Ele falou, bem, já deveria ouvir você mais vezes. O Vilela conheceu uma menina, parece que dessa vez uma menina séria mesmo, menina pra casar. Certo, certo. Não era do Tinder. Não. É. Bom, diz ele que não. Menina de família. O Vilela foi lá jantar na casa dos pais da menina, convidou, sim, parece que o Vilela tá começando o namoro. E o Vilela comeu lá no jantar um negócio que não lhe caiu bem. E tava sentado com os pais da menina, tomando um negócio, conversando e tal, e deu aquele... Os raps, né? Deu aqueles raps, os raps deu. E o Vilela saiu correndo pro banheiro. Diz o Vilela, pra mim isso foi no sábado, diz o Vilela quando eu cheguei na rádio hoje, falou, Benja, eu não sabia onde enfiar a cara, porque eu entrei no banheiro e foi uma coisa... Eu não tava bem. O vizinho reclamou, pra você ter uma ideia. Eu não falou, tava bem. Acho que abriu a só que, poça. O que que acontece? Quando ele saiu, o pai da menina não tinha visto que o Vilela estava no banheiro e entrou. O Vilela falou que o pai da menina, meu, achou que, meu, era o apocalipse. Teve uma parada cardíaca. Achou que era o apocalipse. O Vilela ficou vermelho, falou que a menina ficou vermelha. E o Vilela falou, pô, bem, você sabe que isso foi sábado à noite? Até agora eu não tive coragem de ligar pra ela. Que foi uma coisa tão desagradável. E essas coisas acontecem. O pai tá no tempo. Aí eu falei, Vilela, seu chucro. Você tá ouvindo eu falar todo dia do Free Call. Todo dia eu falo do Free Call. Que é o primeiro bloqueador de odor sanitário e funciona muito bem. É show de bola. É um sprayzinho pequeno. E eu ainda falei, Vilela, é pequeno, você pode levar no bolso da tua calça. A mulher pode levar na bolsa. Você acha nas melhores... Você compra nas melhores redes de drogarias e farmácias do Brasil. Aí o Vilela falou, pô, não te ouvi. Toma, chucro. É só comprar. Quando você for ao banheiro, você pega o teu Free Call, faz assim, ó. 5 borrifadas em direção ao vaso sanitário e faz tudo que você precisa fazer. Não fica aquele cheiro desagradável. Agora, Vilela, como você vai resolver teu namoro, eu não sei. Mas vai na minha, chucro. Compra Free Call. É show de bola, não é? Eu dei pra vocês. Opa, com certeza. Show de bola. É, show de bola. Caramba. Benja, vou te falar. Eu deixo um na minha mochila, porque eu toda hora tô pra lá e pra cá. Mas é verdade, é pra deixar mesmo. Sério, outro dia me salvou na casa da minha sogra, malandro. Mas é pior que é verdade. Pô, Rude, sério mesmo. É que as pessoas levam na brincadeira, assim, que é engraçado, sério. Mas é pior que é verdade. Pode levar na mochila, no bolso, não, na bolsa. O negócio funciona mesmo, Domênico. Funciona. Com a minha sogra funcionou. Minha sogra é... Tá muito é perdido. Isso aí, este é o... Estágio 97. Está no ar mais uma promoção. O avião do Estádio 97. E desta vez, você vai a Barcelona assistir a um dos maiores shows do planeta. Promoção Avião do Estádio 97. Fique ligado no Estádio 97 e anote quantas vezes você ouve passar o avião do Estádio 97. O vencedor ganhará passagens diretas para Barcelona, hospedagens e ingressos para Red Zone, o melhor lugar do show com direito a acompanhante. YouTube. Leia o regulamento no site 97fm.com.br. Apronte seu passaporte e fique ligado no Estádio 97. YouTube. YouTube em Barcelona. Promoção Avião do Estádio 97. Apoio Singapore Airlines, uma das companhias aéreas mais premiadas do mundo. A Agência Catalana de Turismo, Catalunha, um destino incrível para os seus negócios. YouTube em Barcelona. É, meu amigo, você ouviu? Olha, você não pode perder. Vai anotando os aviões que estão passando aí durante todo esses dias aí no Estádio 97, tá bom? Anote direitinho para você poder ganhar essa viagem sensacional a Barcelona. A gente já foi, pode até falar um pouquinho melhor, né? Maravilhoso, doutor. Maravilhoso. Tudo maravilhoso. Tudo sensacional. E além disso, você vai ver o show do YouTube. Porra. Na Red Zone, que é um dos lugares mais sensacionais. Red Zone. Red Zone. E, aliás, esse show tá totalmente esgotado, hein? Você pode ler o regulamento completo que tá lá no site 97fm.com.br, mas apronte o seu passaporte, hein? E fique ligado no Estádio 97. Se não me falha a memória, é segunda-feira, né, Bar? É. Segunda-feira, hein? Sexta-feira agora. Hoje é 21, 28? O último avião passa sexta-feira agora. O último avião. Xiii. É nesta sexta-feira. Acelera, hein? Segunda-feira, o primeiro ouvinte que ligar aqui no Estádio 97, na segunda-feira. Caraca, velho. Respondendo Fala assim, olha, eu anotei o dia... Deixa eu pegar aqui um dia. Ah, eu anotei dia 3 de setembro. 3 de setembro. Quantos então, aviões tá passaram no dia... A nossa produção vai trazer os aviões que passaram naquele dia. No dia 3 de setembro. Vamos lá, irmão. Quantos aviões passaram? Aí ele vai mandar lá. Olha, passaram 5 aviões. Em estando correto... Se naquele dia bateu. Passaram 5, ele ganha na hora. Bateu, bateu. Na hora não tem conversa. Viagem, show e... Heads on. Claro que pra tudo, isso, tudo, pra isso tudo. Ele tem que ter o passaporte dele vale. Do acompanhante, senão não vale. Não, tá? Não vale. Isso, tá, isso está no regulamento. Hotel espetacular. Né? Pô, só, só mordomia. Então, se ele for o presidente da CBF, exatamente. Ele não pode ir, porque ele não pode ser do Brasil. Não pode ir, o Marinho... Lembrando que tem o apoio de Singapore Airlines. Possui uma filosofia de design dos produtos que está sempre pensando de formas inovadoras para a satisfação de seus passageiros. E em comemoração aos 50 anos de Singapura, quem ganha o presente é você, hein? Olha só que legal, hein? Barcelona, grande vitrine do modernismo europeu, RG. RG, com classe econômica a partir de $748. Pode, que vale a pena. Que mordomia, hein? E também tem o apoio da Agência Catalana de Turismo, Catalunha, a anfitriã dos grandes eventos sim, esportivos. Grande. Vai marcando aí, vai marcando. E falando nisso, olha aí, ó. Subiu. Esse valeu, hein? Decolou. Ó. Esse valeu, hein? Tá bom? Bom, esse é o Estádio 97 na Energia 97, que também vem em nome de nova linha Honda CG160, novo design, novo motor, novas emoções, hein? Vamos agora a algumas mensagens que chegaram para nós pelo aplicativo também, né? Antes disso, eu preciso fazer um agradecimento que a Guilherme Queiroz. Guilherme Queiroz, o atacante da Portuguesa. Guilherme? Guilherme. É o nome? Guilherme Queiroz. Guilherme Queiroz fez os gols decisivíssimos para a gente fora de casa ontem. Mas já classificou ou não? Não, estamos em terceiro. Guilherme. Falta uma partida. Um abraço pro Estevam, cara. Estevam Soares. Estevam faz um trabalho muito sério. Como é que tá a coisa? Falta uma partida. Assim, falta uma partida. A precisa ganhar, não? Tem que ganhar. Está e se empatar? De periga sair e fora. E se perder, então nem vou falar. Perder, não. Aí depende de outros resultados. Isso, a Portuguesa hoje é o terceiro colocado da, entre os quatro. Classifica quatro. Mas tem um monte na bota. Ah, e tem o último jogo em casa. Quem com quem? E precisa com vencer. Quem é? Se eu não me engano, é um time de Minas já. O, puta, agora me falhou o nome. A porra do Tom Benso. Tom Benz. Português Tom Benz. Em Canindé. Tem que mandar um Tom Benz nos caras. Todos os domingo, 4:30 da tarde, seu time não vai jogar na rodada, vá ao Canindé, prestigia a luz. Verdade, precisa. Fala, meu amigo Paulo. Então, Domênico, minha esposa tá lá em casa, tá ouvindo. Agora tá ouvindo. É, agora ela tá ouvindo. Então, cuidado, não vai repetir aquilo que você falou no início do programa, hein? Da mulherada lá, hein? Você vai dançar, velho. Ela leva a sério, hein, RG? Fala, Paulo. Mandar um amo ela, pra minha esposa. Aí você pode falar. Aí chegou com o cartãozinho, você pode falar o que você quiser. E, também pra minha filhota, Julinha, de 5 anos. Ô, Julinha. Manda um abraço pra ela, um beijo, RG. Julinha, abração aí, hein? Estamos aqui com o papai, daqui a pouco ele tá levando chocolate. Um abraço pro meu amigo Palestra. Grande Palestra, grande Guita. Eu estranho. Eu adoro esse nome, Júlia. Se eu tivesse uma filha, acho que chamaria Júlia. Sério, ela tá ouvindo, ela vai ficar feliz, vai lembrar disso. Julia é legal. Verdade, eu adoro o nome. Mas você não falou que vai tentar? Não. A Julinha? Ah, infelizmente não. Como infelizmente não, dá, porra? Tô com, não dá. Desistiu, bem já. Não, eu desisti. Eu adoraria ter uma menina. Ai, meu, não custa nada. Mas eu adoro esse nome, Júlia. Eu também acho legal, Júlia. Fala, vovó. Juju. Eles definiram hoje a notícia boa pro Parmeira. Manda, vovó. A volta do jogo contra o Internacional de Limeira... Não, Internacional, não é Limeira, não. Vai ser lá na nossa arena. Internacional de Limeira. Já vai ser lá? Não vai ser na próxima quarta? Já dá pra... Então é melhor, eu acho. É, precisa ver se o campo tá... Tomara que o campo esteja legal, né? Já falaram hoje. Ah, então boa. Porque teremos show também no final de semana, né? É, porque teve show da Rose Stewart lá. Meu nome? Rod Stewart. É, e disseram que tá tudo bem. Só tem show, Nossa, assistiu lá no Palmeiras? Teremos Katy Perry também. Eu assisti o show do Queen no Rock in Rio na TV. Quem que é aquela menina que canta? É bonitinho. Não, é o Adam Lambert. E ó, me admiro, os caras, tem cara que achou aquele show o máximo. Caramba, olha, que coisa constrangedor ver o Queen daquele jeito. Não, o Queen é o mesmo grupo. Mas é o que tem, Benjamin, ué. Peraí. Ó, o Queen nunca mais vai ser o mesmo. É o que tem, velho. O Queen, Benjamin, nunca mais vai ser o mesmo. Então lembro que o cara morreu. O cara que era o Queen, o cara... do cara morreu. Era o Freddie Mercury. Ele morreu, acabou. O Queen era o 4, só vieram 2. Se os caras vão fazer o show, eles precisam ter um cara... pra fazer o vocal. Não dá. Com certeza, cara. E ó, vou dizer uma coisa pra você. Mas é o que você... tinha, bicho. Tem jeito. Ó, eu vou dizer uma coisa pra você. Nenhum. Se pegar qualquer cara que você pensar agora, não substituiria o Fred Merkel à altura. Não, mas bicho. Aquele cara. Tá, mas não tem. Não falaram tem que ninguém. Esse Lambert é legal. Você... Pô, achei o cara horroroso. Mas você não achou que ele canta bem? Pô. Você prefere o Dodô do Pichote lá? Ele canta bem. É mesmo? É que delícia. We are the champion, my friend. Que delícia. O Adam Lambert, ele canta bem. O, problema não é esse. O problema é que o Adam Lambert nunca poderá ser o Freddie Mercury. Ele jamais vai ser, nem que ele nasça. Parecia um show de banda cover. Mas ele não tentou imitar o Freddie Mercury. Não, em momento nenhum. Não. Ele foi na dele. Não, nem tenho por que imitar, não tinha como imitar. Eu achei constrangedor o show do Queen. Eu li todo tipo de coisa. Teve coisas legais. A gente que adorou. Disseram que o Fred Mercury estaria incomodado com o cara que estava muito afetado. Disseram isso aí. Entendeu? Olha, a música é gosto, né? Tem gente que gosta. O cara cantava bem, viu? Não, ele canta bem. Olha quem chegou aí. Ora, o Zé voltou? O Zé, rapaz. Ora, Zé. Veio correndo de Barcelona. Saudade, Zé. Caraca, velho. Beleza, Zuzélio? Ele veio correndo de Barcelona. E aí, Zé? Tudo certo? Tava lá, né, José? Curtindo um pouquinho. Curtindo, Zé foi... Olha o Zé transpirando. Você faz só pra dar impressão. Tá correndo, já cheguei, eu já 5, já andei 9. Tá vendo? Boa, chegou José. Chegou às 5 da manhã. E já andei 9. Já andou 9? O homem inventou a roda, o homem inventou o motor, o cara anda. Você mandou 9? Mandou 9. Andou 9. Andou 9, andou. Ó, Eduardo Ferro. Os senhores creem que o horário de domingo às 11 aumentará a visualização do nosso futebol na Europa e demais continentes? Não. Ele vai aumentar o público aqui, acho que não, porque... É complicado, sabe por quê, Domênico? Geralmente esse horário, tanto é que a televisão colocou esse horário... Tem jogos lá. Estratégica, porque lá acontece rodada. Lá tem inglês, rodada. Campeonato italiano. Nesse horário aí tá acontecendo jogos da Europa. Então a televisão brasileira colocou estrategicamente nesse horário, porque muitas televisões aí não têm os direitos de transmissão. Certo. Então eles, já que tem o Campeonato Brasileiro na mão, eles podem moldar da forma que eles entendem. Eles colocaram os jogos do Campeonato Brasileiro para rolar nesse horário também, para competir com a audiência do Campeonato Inglês, Campeonato Alemão, Campeonato Italiano e etc. E tal. Exatamente. Bom, mais ouvintes aqui, por exemplo, salve Dodô, por que o Palmeiras não vende então o Leandro que está no Santos lá para a China? Mas quem quer comprar, Jojo? Tira esse moleque de lá. Tauan Mendes mandou. Não, a gente podia oferecer, olha só, vovó. Oh. Vai pegar o Rafael. Assim, ó, vamos mandar dois, cara. Dois, olha. Maicon Leite e mais o... Felipe Menezes. O Leandrinho que tá no Santos. Oh. E manda o Felipe Menezes. Thiago Real. Oh. Manda todos esses caras pra lá. Então, olha, tem um... Quatro por um. Ô, vovó, só uma coisa impressionante. Caiu Mancha. Esse Leandro... Manda quando, os caras lá. Quando o Dorival pediu ele no Santos, ele falou, pô, ele vai ter uma oportunidade, velho. Ele não tá conseguindo, nem ele não entra às vezes no jogo. O Leandro e Pachina. Ô, Jojo. É ruim ele, velho. Tira de lá, porra. Manda, mano. E pra China, a passagem vale mais do que o passe dele. Eu avisei. Quer trocar pelo Edilson do Corinthians, Domênio? Quem? Quer trocar pelo Edilson do Corinthians? Não, porque o Palmeiras já vai ter o Apodi pro ano que vem. Não precisa. Olha que pode Apodi. Não sabe, é trocar aí, bom. Será uma porcaria por porcaria, né? Meu amigo Portuga. Diga. Agora eu entendo porque tinha tanta polícia ontem no Pacaembu. Ah, tinha. Passei por acaso ontem, lá parecia jogo de time grande, final, mas né? Muita polícia, muito ônibus, também super lotados. Então, um abraço pros caras do Jardim Brasil, ganharam a Taça Libertadores da Várzea lá contra o tal do Sedex, da Tiradentes aos caras. Mas que hora foi esse jogo? Esse jogo foi, acho que uma hora da tarde, começou. Ixi, foi 1-1 e o time do JB ganhou nos pênaltis, Zona Norte, na Várzea. Uma hora da tarde? É, e os caras não reclamam, viu, mano? 40 graus? Lá, Jardim Brasil, é o cara que foi no jogo. Caraca, o chicote estrala. Teve lance igual do Tevez no final de semana. Porra, teve o Tevez, coitado, velho. O juiz não deu nem falta. Coitado, cara. Do Tevez. Não, ele levou azar. Aonde cara. Vai o cara? Ele já pediu desculpa pro garoto. Foi lamentável. Fica parado o tempo. Foi um acidente, Rudy. Não foi. Coitado, não. Ele foi maldoso. O Tevez, ele foi maldoso. Claro que foi maldoso. Ele foi por cima da bola ali e quebrou a perna do cara. Mas ele não quis fazer. Ele foi por cima mesmo, mas não quis fazer aquilo. Não podia ficar parado o tempo que o cara ficava. Mas o Tevez não é um jogador. Ele foi. Foi mal mesmo, foi por cima da bola, mano. Mas não é um cara com característica disso, não. É. Inclusive, ele deu uma entrevista. Ele foi tá por muito cima, se foi por cima, foi... sabia que ia mal. Ele foi... O juiz nem falta dele. Você detecta, porra, foi você mal, detecta cara. Domênico Gato, quando o cara foi na maldade ou não. Não, acho que foi, não. Quando você vê, tá certo? A imagem, tá, o Tevez ali, ele nitidamente ele ficou sabendo na hora que ele tinha quebrado o pé do cara. Porque, primeiro, o barulho da dividida já gera, talvez, a quebra de um osso já, deve já, ter já sido, um barulho. Deve ter sido um barulhão mesmo. Que você ouve aqui, que aconteceu alguma internet, coisa. Não. Tem. Coloca aí que você vai ver. Então você já consegue detectar que houve uma fratura. Quando quebra-se um osso, faz um barulho. O Tevez, em momento algum, ele demonstra algum tipo de arrependimento. Ele não coloca a mão na cabeça, ele não vai na direção do atleta. Não mesmo, mano. Ele não tenta, tipo, falar, pelo amor de Deus, desculpa, foi sem querer. Ô, mano, não tem ele fica com a cara amarrada, ele fica com a cara amarrada, andando de um lado pro outro, assim, meio, vamos, começa o jogo. Em momento algum, ele esboça qualquer tipo de arrependimento, eu falo, pelo amor de Deus, não tinha. E mano, o que eu tô dizendo aqui, pra ficar bem claro... Ele foi inocentado. Não, só uma coisa, viu, Rudy? Ele foi julgado. Não, pra ficar bem claro, porque o nego fala, tá defendendo. Não, eu não tô defendendo, eu acho que ele foi por cima da bola... Foi mal no lance, mas ele não teve intenção nenhuma. Ele não teve intenção nenhuma de fazer isso, porque não é um jogador que tem essas características, tá? Nunca foi de fazer isso. Só que, ao meu ver, foi um azar muito grande. O bico da chuteira pega e quebra o rapaz, já pediu desculpa, já foi. Mas foi mal pra caramba. Faz isso, viu? Não, mas lá nem falta foi dado. O juiz não deu nem falta. Foi isso aí. O bico da chuteira quebra o pé dele, a perna do menino. Vê direito. Ele nem tá com o pé tão alto, mas pegou assim, ó. Pegou, entendeu? Maldade, pegou, tá louco. Ele pegou. Pô. Não é que o jogador que seja maldoso, nada mais aconteceu. Ele ainda vira o pé, velho. Não, tô defendendo, não tô dizendo que ele tá errado. Mas não é um cara com essas características. Você tá defendendo sim, porra. Não tô, não. Ele tá defendendo o cacete que não tá. Olha lá, o cara vira o pé e vai pro cima. Tá louco? Olha. Acontece no futebol, isso aí. Olhando, realmente, a cena é forte. Você que é o imparcial, Douglas. Ele não vai com o pé lá no alto, o pé dele não tá tão alto. Ele precisa ir alto, pô. Não precisa ir alto. O pico da chuteira dele pega e quebra o pé. Cara, foi mal. Foi maldoso. Foi mal, ele não é maldoso, mas foi maldoso. Todo jogador que faz esse tipo de coisa é maldoso. Tá errado. Ainda bem que já pediu desculpa. Acho que a punição. É lógico, depois que quebrou. Parado, pô, também, é lógico. O Pedro tá falando o seguinte: ele não é assassino, só matou um segredo um dia. Não, eu tô dizendo que não é característica do cara, Rudy. Eu não tô defendendo, cara. Acho que foi mal no lance. Vamos mudar aqui a tônica do programa, porque quero dizer aos senhores que o Estádio 97 vem em nome de Engove. Vai pra balada? Bom Engove pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Também em nome de BV Financeiro. Tá pensando em trocar de carro, hein? Então acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça. BV Financeira. Com a BV você sempre pode mais. E o Benjamin vem com um recado de Honda, Benjamin. Honda Motos, amigão. E olha só, a Honda lançou agora a nova linha CG 160. E eu vou dizer um negócio pra vocês, meu. Vale a pena você numa concessionária Honda para ver essa moto que tá espetacular. A Honda exagerou no capricho, viu, no design aí. Chama muito a atenção. E agora, o motor é de 160 cilindradas. É a garantia mesma de sempre. Três anos. E eu vou te falar, as motos Honda CG 160 continua muito econômica. Moto Honda, né, parceiro? Então, olha... Faça como eu fiz, vá numa concessionária Honda e vai olhar, vai conhecer, vai ver de perto as novas CGs Titan e a Fan 160. É espetacular, vale a pena. O design é novo, o motor é novo e as emoções também vão ser novas, amigão. É isso aí, todos juntos fazem um trânsito melhor. Um abração para toda a galera da Honda e pô, daí dedicação que falou, mandou um recado dizendo que o Corinthians já é o campeão brasileiro de 2015. Eu tô ainda... É que eu sou humilde. Ele mandou agora no WhatsApp falando... Fala pro mano que o Corinthians é o campeão brasileiro. Ele falou... 99,999999% de chance de ser. Já saiu a porcentagem lá do matemático? Deve Galo maravilhoso vai ser campeão. Ou não? Lógico, Domênio. Que matemático? Matemático vai pro diabo, velho. Tá não, mas cara. Tem as matemáticas, velho. A matemática, ela muda cada rodada. Esses caras aí são mó... Tudo bem, lógico que muda. Os números oportunistas. Mudam. Então, os caras são mó oportunistas. Os números mudam, tem que mudar. Então, espera o final, essa porra. Os caras são mó oportunistas. Tá também acho. A partir do momento que você começa a fazer porcentagem... Não, é não, mas é que tá. Isso aí é oportunismo. Os números são... Variam a cada rodada, cada resultado. Se o Vasco... Tá todo mundo dando o Vasco aí como rebaixado, 99% de chance de cair. Aí daqui a pouco aí o Vasco engata 6, 7 vitórias. Mas eu acho que isso daí é oportunismo. Vai guardando. Se acontecer um milagre, ele vai falar: eu falei que o Vasco ia se cair. Eu falei, caiu. Mano, o Vasco tá rebaixado. Da crônica esportiva, eu também acho que o Vasco tem 99%. Tá rebaixado pra mim. Mas é que tá, eu fui o único da crônica esportiva que ainda disse que no futebol a gente não pode duvidar de nada. Ah, frase nova. Ó, tá? Tio. Parabéns. Não, eu sou você é um brincalhão, né? É o primo do engraçado, né? É bisneto do Charles Miller. Não, ele é engraçado. Você é um brincalhão. Quando ele fala do rebaixamento do Vasco, ele diz que é possível não, né, não cair. Agora, quando é o Corinthians, é impossível não perder o título. Então, mas aí, você acredita em tudo, tem que acreditar na verdade. Porque acima da matemática, tá a mística da camisa. Tá a mística da camisa. E a mística do Corinthians é muito grande, cara. É muito grande. O Corinthians na ponta, velho, não larga. É igual o D2, mano. Não larga a ponta. É verdade, mano, mas cuidado que o Galo vem forte, hein? Pra quem duvidava do Galo, o Galo não vai conseguir recuperar. O Galo pegou o Flamengo, mas palitou o dente. Mas essas duas últimas, o Santos foi uma balança importante. Que o Santos tá jogando praticamente muito, cara. Praticamente. É, ele ganhou do Galo e o ele Corinthians. Ele tirou 6 pontos do Galo. Do Galo, Porque tá pior que a arbitragem, o Santos. Ele não deixou o Galo ganhar os 3 e o Corinthians ganhou dele. Pior que ninguém tira mais ponto da arbitragem do que o Galo. Mas o Santos conseguiu. O Santos conseguiu, hein, Rogério? Que coisa. Não, arbitragem, tá louco? O Galo foi roubado contra o Chapecoense. O Galo foi roubado contra o Grêmio. O Galo foi roubado contra o Caramba. Foi para, quem? Não, pô, foi. Para. Sim, senhor. Não. Tá louco. Pênalti inexistente. Tá? Roubaram o Palmeiras lá dentro. Para. Roubaram. Fala bobagem. Todo mundo foi beneficiado, todo mundo foi prejudicado. O Galo foi muito roubado. Mas agora eu vou falar da loja do estádio. Vamos ouvir, olha só, a loja do estádio 97 que está sensacional. A loja online do estádio 97 está bombando de novos produtos. Agora, além de presentes e itens oficiais do seu time, também tem a linha exclusiva do Estádio 97. Tem bonés, camisetas, moletons, mochilas, tudo com a marca do programa que você ama. Acesse lojadoestadio97.com.br. Tem tudo o que você imagina, só não tem a camisa de força do Dodô. Produção, que porra é essa? Não vou ler isso aqui, não. Ah, não deixa a minha domênica brava, gente, pelo amor de Deus. Loja do Estádio 97, minha gente... A loja do Estádio 97 tá bombando mesmo, tá bombando nossos produtos. Acessa lá pra você dar uma olhada. Vai comprar, por exemplo, um produto do seu time. Ou, de repente, tem um amigo seu que você fala, pô, eu não sei o que eu vou dar de presente pra ele. Mas você sabe que o cara, por exemplo, é São Paulino Roxo, né? O cara é São Paulino Roxo, tem um amigão. Pô, vou dar um presente, vou lá na loja do Estádio 97. Eu, por exemplo, sou seu amigo, sou São Paulino. Vai, o Dodô, por exemplo. Você é São Paulino, né, Dodô? Se fosse dar a sua minha irmã, por exemplo, eu vou entrar lá pra presenteá-la. Então, vou lá comprar a caneca do São Paulo, vou lá. Um chaveiro do São Paulo, vai lá. Olha, o chaveiro do São Paulo, legal. E tem as toalhas, sabe, né, Bá? Legal pra caramba também, né? Ora, bacana pra caramba. Ó, dá uma acessada lá, loja do Estádio 97.com.br. Você vai ver somente os produtos oficiais. E com isso você vai ajudar seu time também. Não, tem a toalha fitness, agora eu tô na academia. Também, você tá aí na academia. Eu tô na piscina, um lado eu vou fazendo tchá, tchá, tchá, tchá, pá. Que delícia, eu saio, pego a toalha fitness, faço tricolor. É isso legal, é. Né? E é verdade, ó. É verdade. E então acesse agora mesmo, loja do estádio 97.com.br, também lá no Facebook, hein? facebook.com/loja do estádio 97, dá uma acessada lá, muito legal, tá bom? Esse é o Estádio 97, também em nome de HDI Seguros, ele bate pronto. Consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Últimas mensagens chegaram pra gente aqui, deixa eu ler algumas aqui, ó. Benja fala do Mano, mas ele gosta de se perfazer. O Queen, ontem o show, foi excelente. O áudio do Multishow tava nota 10. Ah, não foi ontem. O Freddie Mercury morreu, Cátio, porra. O Queen também. Apóstolo do Apocalipse, ele colocou você. O Queen também morreu. Não, o Queen não morreu. O Queen, a banda morreu, não os caras. Os caras não morreram. Eu ria dos comentários do Benjamin cornetando. Pô, cornetou, que... Os caras falam assim, né, ele é detalheiro. Pô, o show do Motley Crue foi mais constrangedor ainda. Foi metal. O Motley Crue foi mais constrangedor. Você não foi pra minha dica ontem, né? Qual? Que eu te passei no WhatsApp. Ah, é outra história, é outro nível. Qual que nível? Beija, quem que é Motley Crue? Eu nunca tinha comentário do Iron. Quem? Comentário do Iron. É que eu achei o show do Motley Crue. O que o Iron falou? Foi Motley Crue. Legal pra caramba. Mas o Motley Crue, pelo menos, o Motley Crue foi uma banda que tá coerente. Porque ela já era uma porcaria na década de 80. O Motley Crue, você foi um lixo. Agora continua o mesmo lixo, só que com um vocalista parece o Axl Rose. Gordo, sem voz. O show do João Lenda foi legal. Eu vou mudar a pergunta. O que é que você gostou da porra do Rock in Rio? Eu não gostou de porra dessa edição? É, cacete. Dessa edição nada. Eu não vi o Slipknot que eu gostaria de ver e não vi o System of a Down. Então você não gostou de nada. Eu gostei das tetas da Martinelli. Hoje. Ontem, por exemplo, o de 30 anos atrás, de 85, eu fui. Deve ter odiado. Eu adorei o show do Nirvana. Nirvana, o cara já morreu. Teve o Pepeu Gomes lá. Pepeu, você gostou? Não, não vi o show, mas eu adoro o Pepeu. Nirvana. Pepeu Baby Consuelo. Pepeu Gomes é um dos maiores guitarristas do país. Toca muito. Pepeu? Pepeu toca muito. Qual é o nome das filhas dela? Pepeu já foi capa da Guitar Player lá fora. Como é que é o nome? Ô, Benjamin. Nana Isabelê. Mas o Pepeu toca muito, hein, gente? Pepeu é um gênio tocando guitarra. Mano, você assistiu o show do... O Aguinaldinho também toca muito. Ó, da Domênica. Ô, mano, você assistiu o show do João Lenda? Não. Show de quem? Esse negócio de João Lenda. Ontem foi pra mim é culto a capeta. Eu sei que o Benjamin não gosta. Não, o João Lenda não, é tipo jazz. Rock Hill nem tem. Eu sei que o Benjamin não gosta muito do... Mas ontem, teve dois monstros sagrados. O Elton John... E o Rod Stewart, cara. Sim. É inegável que foi sensacional. Como o Elton John foi playback. Eu sei que você não gosta. Pra gente que curte, é legal. Eu gosto de Rod Stewart. Eu gosto de Rod Stewart. Hoje eu não vou num show do Rod Stewart, não dá. Mas eu gosto de Rod Stewart. Olha, eu não vi, mas Rod eu vi o pessoal comentando. Você não vai, mas gosta. Não entendi. O Rod Stewart é um puta cara bacana. Sim, ele é bom. Ele tá parecendo na Maria Braga, velho. Só que hoje não dá. Não tem mais, não dava pra ver show. Mas é verdade que o show do Elton John foi playback? Porque teve uma hora que riscou o disco. Não, ô, você tá louco. Eu só ouvi comentário. Não, tocou lá, você tá louco. A outra aqui dizendo que parece Ana Maria Braga. Isso tá parecendo Ana Maria Braga. Ana Maria Braga. Parece louco, mas faz 50 anos que ele parece Ana Maria Braga. Tá louco. Então, é que eu não conhecia ele. Tá, óbvio. Benjamin, vamos falar de Esther aqui. Vamos lá, vai. Estamos chegando perto do final do programa. Vamos lá. Todo mundo conhece alguém que está procurando um imóvel. Eu vou dar a dica para você. Procure uma empresa que tem reputação e cliente satisfeito de verdade. E na Extra, amigo, a vantagem. Se você quiser comprar seu apartamento para ir morar, show de bola, você vai achar. Se você quiser para fazer investimento, meu amigo, não tem lugar melhor. Que eu conheço de gente, investidores na Extra. Os caras estão com sorriso de orelha a orelha. A Extra tem atendimento personalizado, negociação flexível, uma baita qualidade no acabamento dos imóveis, localizações super privilegiadas e imóveis com alto índice de valorização. E para vocês terem uma ideia, 92%, o número está subindo. Mais de 92% dos clientes, foram feitos em pesquisa, comprariam um Esther de novo. Então, se eu fosse você, amigão, fazia parte dessa estatística aí. E vá conhecer a Esther Store. Fica ali na Avenida Adolfo Pinheiro, 1187, em Santo Amaro. Se você preferir, você pode acessar o site esser.com.br ou ligue 3066-0900, 3066-0900. Esser, construindo com valor, um abração pro Rafa, pro Alan Horn, o Ratimatová pra eles. Um beijo pra Paula Gil, que vai casar agora dia 16 de outubro. Um abraço pro Guilherme lá, grande corintiano, e toda a galera da Esser. Um abraço pro meu amigo Fabiano Tricarico, grande torcedor do Corinthians, que ele fala pra mim que Sistema Fadal é quinta-feira no Rock in Rio. A quinta não dá pra nós ir. Nossa, Sistema Fadal é da hora, hein? Sistema Fadal. Eu gostava daquela, lá o duo de Toucha. Você é Ranger Dead Machine, idiota. Ah, perdão. Deixa eu agradecer também aqui o Paulo Kimura, que foi estranho no Ninho, foi o primeiro, o campeão, né? Do boa, Paulão! Energy Poker. Parabéns, Paulão. Boa, Paulão. Obrigado por você ter vindo aqui. Obrigado, Domênico aí. Só mandar um salve final pro pessoal que eu esqueci, estão me cobrando. Pode mandar. Time do Barcelona e do Bélgica lá, meus dois times da ABB. Você é amigo dos caras do Barcelona? Não, o Barcelona da ABB. Traz o Neymar aí, o Messi. Não é fraco não, velho. Os caras aí estão em outro nível, né? Pessoal do time de GSO lá da Serasa Experian, que eu trabalho. Tá. Um abraço pra eles. Toda a família, todos os grupos aí, o Mosca Branca, os Cururus, todos os grupos do WhatsApp que eu tenho aqui. E o pessoal, um especial pro pessoal do poker lá que me acompanha nessa jornada aí de jogos, de estudos, é o time 2-7 Offsuite, que a gente se reúne pelo menos uma vez por mês para brincar. Boa. Quer dizer que se eu tiver problema lá no Serasa, é só te procurar lá que tá limpo, tá liberado. Mas ó, vocês, cara, vocês são os últimos que vão ter problema. Hein, Benja? Ô, Benja, pô. Aí, já estamos ferrados, o cara já não vai ajudar a gente, pô. O Benja é outro nível. A chance do Benja ter um problema no Serasa, hein? Zero. Zero. Gente, zero. O Serasa não é mais só um consultor de caras com nome sujo, um banco de dados disso. Serasa, hoje você faz emissão de nota fiscal, vira Serasa Experience também. Ah, falou bem, eu vou aproveitar e fazer um merch. Não, não faz o que eu já fiz e tá demais. É. Tá de graça, hein? Abraço. Tá de graça. É, tá bom. É. Quer mandar um abraço? Não saiu, não. Vamos lá, manda um abraço. Um abraço aí pro pessoal da Iaçuda Marítima e também o pessoal aí da Vila Guilherme, mano. Você tá bem, não, mano. Mas, ultimamente... Esqueci o nome do pessoal lá, mas eu ganhei um livro aí do esposo de uma moça que trabalha lá. Sim, sei. Que eu deixei o nome dela na moto. Você ganhou um livro do esposo de uma moça que trabalha. É como se fosse o Velho Testamento do Corinthians, conta a história do Corinthians. É muito legal. Muito obrigado. Bom. Amanhã você lembra aí. Amanhã eu lembro o nome de todo mundo lá e manda um abraço. Você acha que é preciso. Você acha que vai encerrar o programa? Tô esquecendo o nome. Não, Benjamin, não. É preciso amar como se não houvesse amanhã. Não. Eu acho. Eu tô esquecendo muita coisa aí, acho que ficou com algum problema. Não, tá não. Fala, Rudy. É, sou eu, menina, sua mina. Sua mina é um abraço. É a tua mãe. Pro Emerson Valterrama, pro Robson Soriano e pro Ricardo Cate, ambos homens gostosos que eu queria passar minha nádega no sovaco deles. Não é Cate, é Ricardo Katz. Aqui tá escrito Cate, eu falei essa merda. Você é uma pista mesmo. Obrigado, sua gostosa. E manda o Ratimatová pra ele, que amanhã é o Kipur. Ratimatová e um beijo da sua boca, sua gostosa. Beijo pra vocês. Deixa eu te mandar um abraço que antes do RG dar o presente aqui. É, o Arley e o Thiago, eles estavam lá na festa que eu fiz no casamento de sabadão. É isso aí, mas, Arley. Pô, manda um abraço pra mim, marca aí, manda cara até no guardanapo. E mandar um abraço aqui pro Benhur, que é o melhor goleiro. Você é amigo do Benhur, meu? Não, você vai, vai se surpreender agora. É mesmo, hein? É o melhor goleiro de futsal do Brasil, segundo Vilela, velho. Ó, que legal. Quem é o presente hoje, Arley? Não deve ser que o Vilela não sabe nem o que é futsal, pô. E quem tá pulando lá na Paulista igual um louco também? É o Saci Pereira, Juninho. Quem ganhou a camiseta do Estádio 97 é o Rafael Herculano. Boa, isso aí. Terminou a edição do Estádio 97 na Energia 97. Amanhã de volta às 5h30, em nome de Esser. Construindo com valor, nova linha Honda CG160. Novo design, novo motor, novas emoções. Em nome de BV, pensando em trocar de carro, acesse www.meucarronovo.com.br e confira as ofertas. E na hora de financiar, não se esqueça, BV Financeira, com a BV você sempre pode mais. E Engove, vai pra balada? Bom, Engove é pra você. Se persistirem os sintomas, um médico deverá ser consultado. Esse medicamento é contraindicado em casos de suspeita de dengue. Amanhã de volta o Estádio 97 às 5h30 da tarde aqui na Energia. Programe-se. Energia Máxima. Música! Uma hora com as melhores músicas. Energia. Deputado Federal Baleia Rossi. Se você também quer ver sua cidade cada vez melhor, está na hora de fazer a diferença. Filie-se, participe, venha para o PMDB. A mudança está em nossas mãos. Não tenha medo da chuva. Recobre Plast protege sua casa de goteiras e infiltrações. Viva sem umidade, porque Recobre Plast protege e decora. Impermeabilizantes Recobre Plast, máxima proteção para toda sua casa. À venda nas boas lojas do ramo. Deputado Federal Gilberto Nascimento, presidente estadual do PSC. Até hoje o país tem uma grande dívida com as mulheres. As mulheres continuam lutando por seus direitos. Por isso, o PSC Mulher abre espaço para garantir a sua presença na política. Você que acredita que é possível construir um futuro melhor, venha fazer parte desta família. Porque lugar de mulher também é na política. Filie-se ao PSC. PSC 20, um partido em defesa da família. Precisando de dinheiro? A BV tem várias opções de crédito. Crédito pessoal, consignado, financiamento e refinanciamento de veículos, empréstimo, garantia de imóvel e muito mais. Faça um crédito com a BV Financeira e deixe a sua vida muito mais fácil. Telefone, liga agora, hein? 3003-7888. 3003-7888. Com a BV você sempre pode mais. Informe-se sobre o CET antes da contratação do seu empréstimo. Fala isso. Energia. Olá, sou o vereador Nelo Rodolfo. Nós do PMDB lutamos pela sua cidade e pelo fortalecimento das instituições. Ano que vem tem eleições municipais. Filie-se ao PMDB e faça também a diferença. Participe. A mudança está em suas mãos. Dor. Essa sensação que para muitos é incômodo. Para nós atletas é impulso. E quando cada fibra do corpo pede que a gente pare, é que damos um passo à frente. E a cada metro, a cada ponto, respiramos fundo e damos o máximo de nós.

caer.